Começou a Aí o fazer Timbu barulho. pediu, troquei o headset, o Skype Recorder parou de gravar o áudio Do do Skype. meu headset. É. Se você não tava Mas com a ele tava Audacity gravando. gravando também? Ninguém tava. Ninguém tava Eu gravando. tava, não tava, não? Não, não, não. A gente não usou o Audacity. Ah, não usou? Não. Não. Assim como a gente não vai usar agora. Mas agora tá Ah, gravando. é. Mas agora Ah, sei. tá Agora tá gravando aqui. gravando. Mas na outra vez também tava gravando, né? Não, não tava. Não botei pra gravar. Esqueci. Então. Agora eu Meu botei e eu Deus. tô vendo aqui. E o Edu também. Só não Sei. vai trocar o Eu não... headset, né, Edu? Ah, o Zupão entrou. O Exatamente. Zupão Já entrou. confirmei aqui e tá gravando. Então Eu não tá. confio não, velho. Você confia, Neilson? Parece a Ai. Dilma, cara. Tá ligado? Parece a Dilma, Ué. velho. Não, Neilson até porque... morreu ali, ó. E Ai. pedalada, porque não, não vou fazer, porque não estamos indo no caminho certo e não gravou a merda do cast, velho. Fala aí, Neilson. Foi bem isso. Ei. É, Tomou, Neilson. né? Ei, já chegou na voadora, tá ligado? Você está ouvindo MachineCast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos à última viagem no tempo e aqui comigo ele, Eduardo Filhote. E aí, gente? Então, um clima natalino sempre fica aquela coisa, né? Eu sempre achei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, mas... Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É a musiquinha, o jingle. Não, sim, a Eu gente achei que sabe. todo mundo fosse. Nossa, Nossa, você vai cantar, Edu? É sério, ah, velho? não, não, aí Ou não. não? Não vamos terminar o ano assim. Pior que isso, Pelo só se amor de morde. Deus, né? E junto aqui conosco, ela, Baianeta! E aí, galera, beleza? É, educo essa zorra aí de todo mundo é filho de Papai Noel e eu ainda. Véi, ainda não consegui ouvir a música da Simone, cara, em nenhum shopping que eu fui, cara. Olha só. Amém. Graças a O que Deus, tá acontecendo com a graças. humanidade, mano? Viu? Acordou? Tá evoluindo, tá evoluindo. Não, mas eu exijo que toque a música da Simone, velho. Ué, mas. Se não tem a música da Simone, eu não sei que é Natal, cara. Olha só. Vai via. A Tiziana vai viajar com o fone de ouvido tocando isso a viagem toda no avião. Nada, sábado de manhã, eu vou num shopping em Salvador pra ver se pelo menos lá as pessoas tocam a música da Simone. Olha só, olha só. Galera! Também aqui conosco ele, Nilson Lopes. Vê se grava essa maçã certa agora, viu? O Neilson e essa maçã, hein? Depois eu que sou brisada, Que hein, eu mano? cansei. Cansou. Já tô cansado já. Só de pensar já me canso. Olha aí. Também aqui junto com a gente, ele, Zupão. Fala aí, galera, beleza? O Neilson tá cansado da maçã, então, né, velho? Troca pela pera, pela banana. Não, banana não, tá doido. Louco, hein, Zupão? Banana não. Ele tava falando o negócio dos outros aí. É. De repente uma banana vai bem. Olha só. Não, Achei que obrigado. o Zupão ia falar o negócio do peru lá, que fiquei chateado agora. Tá louco, hein, Team Blue? Ah, só fui de sacanearam da outra vez, né, seu bando Só falou de que ia safado. cair de boca no peru no É, Natal. sacanagem, a gente Pô, zoou ele de eu não montão, falei isso aí, agora não. foi Alguém pro spa. gravou essa porra? Ninguém gravou. Eu não falei Foi. nada dessa porra, não. Vocês estão inventando aí. Não me venha com churumelas. É, cara. Tá Nossa, gravado na Edu. memória. E tem um monte de testemunha, Edu. O cara ainda tem a pachorra de falar, velho. Tem prova, tem prova. E agora ele, Ricardo Spider! Olá, habitantes. Espero que todos estejam bem. E a frase de hoje é uma frase temática, né? Fim de ano, Natal, né? Aquela coisa toda. E é a seguinte: pro pobre, o Natal é uma desgraça, porque ele nem termina de pagar o presente dos dias das crianças, já tem que comprar outra vez o de Natal. Veja que drama pra esse cara. Bom, pessoal, como vocês podem perceber aí, hoje é o último episódio do ano, né? E nós vamos aqui apenas desejar a todos aí um Feliz Natal que passou. Foi ontem, aliás, né? Hoje é dia de trocar os presentes, é dia que o pessoal vai nas lojas pra dizer que tá mais gordo e não coube aquela camiseta, aquele pijama, aquele avental. Na verdade, é o dia de. devolver, né? E ir na loja e falar assim, moça, não posso trocar por um crédito, por um... Vale Saraiva, né? Aqueles presentes bizarros que nego compra pensando assim, não, eu vou comprar porque eu gostaria de usar, mas aí a outra pessoa que se lasque, né? Então, assim, vou dar porque eu gostaria de usar essa merda. É, quem, não, quem aqui nunca, né, devolveu um presente, né? Só eu e o Edu? Eu já passei por esse frente, esse Edu tá brisando. Tá ligado? Tipo, guardei na caixa, e embalado exatamente do jeito, tipo, abri, olhei, vi que era cagado, guardei de novo. Aí quando teve um aniversário, eu desovei, velho. Olha aí, olha aí. Não, isso, você reciclou o presente, fala, você reciclou. Você desovei. Desovei o corpo, porque era bizarro, velho. Não tinha nada, nada, gente, nada a ver comigo, nada. Absolutamente nada a ver comigo. Olha só. Bom, pessoal, então nós viemos aqui dar alguns recadinhos pra vocês. Como vocês sabem, todo final de ano a gente dá aquela paradinha, né, pra curtir as férias, dar aquela brisada, né, Edu? Ô, velho, né? O ócio criativo é fundamental. E aí vamos pensar em temas pra gravar menos. A Tiziana vai curtir uma aguinha de coco lá em Salvador. Lá em vou comer acarajé. Vai pra Ilhéus, Tiziana? Não, eu vou pra Salvador mesmo e depois eu vou pra Jacobina. Olha aí, olha aí, olha aí. O Nilson também vai viajar, né, Nilson? Vou ali no meu quintal, vou voltar. Pelo jeito, tá colhendo as maçãs lá, eu já volto. É, pelo jeito, o Zupão vai passar aí todos os feriados trabalhando. Vou trabalhar direto, velho. É, sem, também vou trabalhar. Apoiado. O chicote estrala, filho. Ah, estrala mesmo, velho. Você é feio, velho. Então, eu queria dizer para todos os nossos queridos ouvintes que o MachineCast vai entrar de férias e vai voltar lá em fevereiro, hein, pessoal? Vai voltar só em fevereiro, vamos descansar bastante. Vamos voltar dia 13 de fevereiro, o primeiro episódio do MachineCast, certo? O primeiro episódio de 2017. Então nós queríamos aqui desejar vários feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. E dizer que vamos ter algumas mudanças para o ano que vem, né? Inclusive, uma das mudanças que já é comum aí é o site vai dar uma repaginada, né? Uma carinha nova aí. Então, assim, em janeiro, assim que o site liberar, vocês podem lá dar uma conferida para ver como é que ficou. Outra coisa, a partir do ano que vem, nós vamos ter uma leitura de e-mail por mês. As leituras de e-mail vão ser num programa à parte, separado, mas que vai pro feed. O pessoal que não entra no site para ouvir a leitura de e-mails pode ficar tranquilo que a partir de agora vai conseguir ler, ouvir nos agregadores aí. Tranquilo, nós vamos lançar como um episódio normal, ok? Mas, né, um episódio a mais, não vai substituir os 4 ou 5 mensais. Tirando isso, o demais é a mesma coisa. Então eu gostaria de desejar aqui um feliz ano novo aos nossos queridos ouvintes. Nos perdoem se a gente esquecer alguém, que são muitas, muitas pessoas, muitos ouvintes, no Telegram, no Facebook, né, no site, às vezes só em alguns separados assim. Mas vamos lá então. Gostaria de desejar aqui um feliz ano novo pro Darley Santos. Vai também pro Thiago Ramos Melo. Um feliz Natal aí pro Natanael. Nossa, Natan, né? Nael, Noel. Quase não Noel, é Natal, né? É, não é Natal, é ano novo. Natan Noel Amorim. Natan Noel Amorim, é isso aí. Feliz Natal e ano novo para o Carlos Nani. Oh, feliz Natal aí, feliz ano novo pro grande camarada Ricardo Schima. Feliz ano novo aí pro nosso querido Renan Cirilo. Feliz ano novo aí, Leandro Lopes. Feliz ano novo aí pro Wesley Zop, velho. Até tirei ele, velho, no Amigo Secreto. Ó que foda. Olha só que legal. Feliz ano novo ao Anderson Silva aí. Feliz ano Natal também pra ele. É, feliz Natal e feliz ano novo pro Rafael SBF. Ô, feliz Natal e feliz ano novo pro grande Petros Davi. Feliz ano novo pro Febrini, do Alguma Coisa Cast. Obrigado, feliz... Febrini. Feliz ano novo. O Zupão, filha da puta. Feliz ano novo aí também pro Jorge, lá do Anime Sphere. Olha aí, olha aí. Feliz ano novo pro Léo Oliveira, do Fermata. E um feliz ano novo pra Rafa e a Fabi, lá do Portal Cultura Nerd Geek. Bom, feliz Natal, feliz ano novo pra Anelisa, lá do Pode Programar. Um feliz ano novo aí também pro Jurei. Jurai? Até hoje não sei falar. Eu também não sei, não. Um feliz ano novo aí pro Gabriel Reiner. Reiner, é Reiner, do Pode Contar. Um feliz ano novo aí também pro William Floyd, lá do Ultra Combo Cast. Um feliz ano novo, feliz Natal pra Tainê Souza. Um feliz ano novo para o Maverick. Ih, feliz ano novo pro senhorá, né? Senhorá. Grande senhorá. Um feliz ano novo aí também pro Richelle Ítalo. Pro Ganso, lá do Chorume. Opa, pro Victor Lemes, lá da Alvanista, e pra Lica, da Alvanista também, que foram parceiros esse ano aí. Verdade, cara. Um feliz ano novo aí também, lá pro Evandro Costa. Ah, um feliz ano novo pro Anderson Lima. O Marlos, cara, o Marlos. Isso. Palma Marlos, feliz ano novo pra você aí, do Player Select. Muito obrigado aí pelos convites desse ano. Feliz ano novo também pro Master Miller também, do Play Select. Então eu gostaria de desejar também um feliz ano novo a todos os nossos podcasts, amigos e parceiros aí do Player Select, do Portal Cultura Nerd Geek, né, do Chorume, dos Los Chicos, Curva de Rio, do Los Chicos, né, inclusive um abraço lá pro Matheus do Curva de Rio, da galera do HAL, então um abraço e um feliz ano novo aí pro nosso querido Diogo Bob, né, que ele se acha o grande jabazista aí, né? O Mr. Marketing. Isso. Um ano no feliz ano novo pro NPCast. Também pro Na Trilha, lá o Renan. Não, também não, um aqui. Feliz ano novo pro pessoal do Alguma Coisa Cast, junto ao Febrini, a Celi, o Branco, todo o pessoal lá. E um feliz ano novo pro pessoal do TemaCast também. Só deixar um feliz ano novo, um abraço aí pro Felipe, lá do Like Tourcast, ele é o host lá, e pro Ícaro do TambaCast. Olha aí, beleza. Pessoal do TambaCast também. Certo, pessoal? Eu acho que é isso aí, então. Então, pessoal, vamos aqui as nossas despedidas de fim de ano. Então, Zupão! Bom, galera, valeu. Um ano bem recheado, bastante cast, bastante treta, bastante brisa. Que 2017 seja... Brisa? Brisa é foda, velho. Brisa? Por que brisa? Brisa, as brisas de Deus. Só minha? Olha o Pudem! Você que leva a fama, Edu! Chupa essa maçã, Edu! Os freecasts estão aí pra registrar, pra deixar registrado aí, ó. Ô, e prometemos mais freecasts pro ano que vem, né, gente? Mais freecasts, mais brisa, o fornecimento do Edu tá 100%. É isso aí, cara. Um abraço pro Spider e feliz ano novo pra todo mundo. Valeu, galera! Pro Spider. Tiziana! Então, gente, 2016 foi um ano bacanudo. Eu espero que 2017 seja melhor. Segundo as previsões lá, não sei se vocês viram, o negócio do sangue do santo, não sei que zorra lá do Vaticano, 2017 vai ser cagado. Mais cagado que 2016. Meu Deus. E também é que ele vai superar. Pire aí. Mas eu espero que pra gente seja bom. Um abraço nos nossos amigos podcasters aí, os podcasts bacanudos, os parceiros. Um abraço em você, ouvinte, que tá aí, né, sempre jogando lenha na fogueira e isqueirando as tretas. Vocês são meu alimento, né, rei? Tem que jogar o isqueiro mesmo. Tem que ser. Porque é só meu alimento disso aí. O Neilson é de maçã, você joga as maçãs mesmo, que ele come. O Edu é dervinha. Só quero dizer, Tiziana, que Bacanudo é tão anos 90, cara. Então, mas a gente é um podcast retrô, né, rei? Pior. Ah! Ele nem se ligou. Mas eu sei, mas eu falei da zoeira mesmo. Um Feliz Natal pra você que tá aí comendo o resto do peru, né, que fez aquele escaldado com a carcaça do peru, pra aproveitar. Aquele canjão, tá aí comendo com pirão, foi feito com caldo. Tá que pariu. Ai, ai, ai. E um feliz ano novo aí, né? E lembre-se sempre, né, cara? Um engove é antes e o outro é depois. Um engove, boa. Bem lembrado. Boa. Nilson! Só quero dizer pra galera aí que cuidado com a glutenaria, senão vai morrer. Cuidado, fecha um pouco a boca, é pra comer, mas não pra morrer. É comer pra viver, não de viver pra comer. Então... Tá bom. Feliz Natal a todo mundo, feliz ano novo. Espero que o ano de 2017 seja tão bom quanto esse ano pra gente, não pra gente assim, como no podcast, porque o ano não foi muito bom não, né? É, pois é. É, realmente, pro MachineCast 2016 foi um grande ano. Pois Eduardo! É. Então, cara, queria deixar aqui, galera, muito obrigado por tudo aí, por ter nos acompanhado esse ano. Obrigado aí por todas as muralhas de texto. aproveita aí o novo formato que a gente vai estar fazendo ano que vem, mandem muralhas de texto maiores ainda, aproveitem essa oportunidade aí para vocês participarem dos conteúdos do cast junto com a gente, agreguem lá material pra gente, que será sempre muito bem-vindo, será sempre lido na íntegra, que aqui não tem essa de picotar e só comentar. É. E agora vai ter mais tempo pra isso, né, Edu? Sem se enxugar, justamente, né? Justamente. Sem enxugar nada, então, desafio lançado aí pra 2007, vamos ver quem vai ser o campeão das 2007. Muralhas de texto. 2007, Edu viajou no tempo mesmo, hein? Pô, vamos voltar 10 anos atrás. Caraca, mano. Feliz 2007 pro cedo. Depois ele fala que ele não é brisado, mano. Você quer brisa maior que essa, cara? Esse foi o maior exemplo de brisa do ano inteiro, velho. Foi mais brisado que o Freecast da Matrix, velho. Não, velho, porque me largaram lá atrás na última viagem aí, ó. Esqueceram voltando, de hein. Você? Esqueceram de mim. Mas então, mandem o desafio lançado aí, então, pra 2017. Quem vai ser o Rei da Muralha de 2017 aí? Serão todas muito bem-vindas, né? Muito obrigado aí a todos os nossos parceiros aí de podcast, os outros podcasters aí que participaram junto com a gente aí do dia do podcast, que foi muito maneiro, foi uma oportunidade muito grande, tanto pra gente, quanto pros outros podcasts aí, serem conhecidos por muitos outros ouvintes aí, a gente conheceu uma galera muito bacana que começou a ouvir a gente aí, né, muito obrigado aí pelo convite para participar e, né, por todo mundo que participou também, que ouviu e coisa e tal, foi muito maneiro, obrigado aí a todo mundo, obrigado aí Tice, Team Blue, Spider, Neilson, Zupão, valeu todo mundo aí, muito obrigado por todas as discussões, por todas as boas memórias, todas as experiências. O que adianta ele agradecer pelas memórias, ele nem lembra mais. O cara tá em 2007 ainda, velho, tá agradecendo as memórias, mano. As memórias de 2007, né? Tô agradecendo aqui as memórias. Tá com 10 anos atrás. Tá aqui escrevendo. Ai, ai. Ele tá lembrando quando tinha 23 ainda, né, Edu? Tô ligado. Não é, cara? É bem aí, cara. Mas então, gente, é isso aí. Muito obrigado. Um feliz 2017 aí pra todos vocês. E meu último beijo e meu último queijo aí pra todo mundo. Certo. Oi, você podia ter me mandado um queijo Minas de presente de Natal, né, rei? Pô, ele ia chegar aí o ó do moranguete, pô. Spider. Bom, pessoal, só pra desejar aí realmente um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Não necessariamente nessa mesma ordem, porque vai que você tá usando aí também uma máquina do tempo, a gente nunca sabe, né? Que seja aí realmente um ano bom, de coisas boas. Um ano com certeza mais fácil que 2016 e realmente que todo mundo aí consiga melhorar e evoluir, né? Que isso seja um dos resultados, acho que isso é sempre importante. No mais, quero agradecer aí também todos os meus amigos aí do MachineCast, Team Blue, Baianeta, Zupão, Eduardo, Neilson, enfim. É isso, a minha mensagem é curta, realmente desejo um ótimo ano a todos aí, obrigado a todos os ouvintes que compartilharam o MachineCast e continuam compartilhando, seja no boca a boca, mandando episódio, enfim, todas essas questões, todas essas possibilidades, obrigado mesmo, e espero que vocês continuem com a gente aí no próximo ano, né, ajudando e opinando e divulgando e brigando... no meio das tretas aí ou não. É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo aí. Um abração a todos. Até mais. Então, pessoal, gostaria de desejar a todos os nossos queridos colegas aqui da equipe do MachineCast um feliz ano novo. Tudo de bom, muita saúde e paz a vocês e a todos os familiares. Um feliz ano novo a todos os nossos parceiros e amigos de outros podcasts. E um feliz ano novo principalmente para você, nosso querido ouvinte, que é a razão da gente estar aqui fazendo esses programas tão legais, né? Muito obrigado, espero que em 2017 vocês estejam conosco novamente e será mano, mas que merda foi essa? Será, Spider? Será que vai ter muito off-topic? Porque hoje é só off-topic. Caraca, tem um blue sério que até no final do ano você vai vir com essa, porque dá aquela...

certo, tá certo. O que, que tu achou do cast, o Felipe? Pô, não achei nada, não escutei nada. Felipe, eu quero que tu faça o seguinte agora, eu quero que tu faça, fale assim, ó. O Zupão deve estar louco de escolher esse jogo aí. Qual ninguém jogo? Fala ninguém fala nada, só quero que tu diga isso, ninguém fala nada, fica em silêncio. Agora? Não interessa o jogo, só diz assim. O Zupão é louco de escolher esse jogo. O Zupão é doido, é zoado de escolher esse jogo aí. Caralho! É, mano, cara, o cara vai assim... inserir lá no meio do cast uma fala do fantasma, velho. A vírgula. Fala pro Nilson assim, Nilson, vai te arrombar, para, fala essas coisas assim, para de falar merda, essas coisas assim, sei lá. É isso, deixa eu ter um mimimi, pô. Peraí, que ele falou no meio do... Vai, ah, Neilson, né, para de mimimi, caralho. Uma hora dessa, mano. Ai, ai. Agora fala assim, pô, o Eduardo não viu que o Eduardo tá dormindo ali. Caralho, Eduardo, acorda, cacete. Tá, silêncio, gente, deixa eu falar. Vai andando, né, Eduardo? Puta merda, bicho. Ai, que merda, velho. Meu Deus do céu, cara. Agora diz assim, tinha que ser o Spider mesmo, um amigão da galera aí. Porra, essa aí eu tô acostumado, não. Não, o Spider deve estar hoje na Romênia, né? Alguma coisa assim. Caraca. Que legal. Tá, agora é classe, né? Xinga o gaúcho aí. Xingar o gaúcho é a coisa mais fácil do mundo, né, velho? Ah, que lupa. Pior que ele perdeu várias oportunidades, velho. Pior. Tinha que começar com essa mania de gaúcho, né, velho? Vivi dando ré no kibe esse cara, puta merda. Ai, o pessoal que o pessoal sabe onde é que eu vou botar essa. Caraca. Eu acho que até eu tô imaginando onde tu vai botar essa. Ai, caraca, velho. Então, Ticiane, boa noite, tudo de bom? Ticiana! Porra. Não, melhor, melhor. Pão ou tartaruga? Melhor. Não se preocupem, há 30 anos é isso aí. É, caraca, melhor cara, então. Eu já corrigi o Timblum umas 3 vezes já. Pois é, então não vai ter mais, não. É a baioneta do Machine Cat, pronto. Baianeta. Isso foi um idiota do diretor de arte que trabalha comigo que falou. Eu falei, me dá um apelido. Aí ele, baioneta. Eu falei, vai a merda. Aí, e agora ficou. Isso sim. E agora ficou. Por que será que ele... O que será que ele viu que achou a semelhança? Será alguma coisa assim? Não, what? Deve ser... Não, nada a ver. Nada a ver com o Pai Noel. Primeiro que ela só drag queen. A maioneta é? Segundo, acho que é porque eu gosto da Nintendo, né? E porque eu sou baiana. Então ele acabou... Ah, baiana. Baianeta. Tinha que ser a baiana Nintendo. Nossa, conseguiu piorar o troço que já não era tão. Não era meio assim já. Não. Conseguiu ser pior que Tassiane. E aí, Zupão, como é que tá aí? Tô tentando ver alguma parada aqui. Mas... Zupão, tá fora. Tira a tartaruga de cima do fio. Ela já tá quietinha no cantinho dela ali. Pô. Já dei a comidinha dela, já deixei a água lá, o alfacezinho tá. Tá enfrentando o Mestre Splinter lá, ela. Nada aí, pessoal, tá meio uma bosta. Tá ruim. Ai, caralho. Aí, velho. Bom. Tira o caralho da boca, coisa feia. É. Na frente dos outros, né? Olha, Nilson, o Nilson tava dizendo coitada dela, ó, Nilson. Ó. Eu acho que é o contrário, hein, Nilson? Coitada da gente. Coitada de nós. Quero ver, filho, a zoeira aqui ultrapassa os limites. Zoeira mais de 8 mil. A zoeira, nem qualquer scout do mais potente não aguenta. Ai, ai, viu? Piu, piu, piu. Zupão, não tem uma loja de conveniência 24 horas? Caraca. Cara, 9h27, o shopping tá aberto ainda. É mesmo, né? Anda, tipo, duas quadras aí pra você chegar lá e compra um negócio novo. um pouco mais que duas. Três, daí na outra, do outro lado da esquina é quatro. Não sendo quadra de Higienópolis, não é, Zupão? Porque se for quadra de Higienópolis, você chega lá amanhã. Não, e se chegar vivo, né? Porque lá ali é dureza. Mas pra chegar rápido tem que ir a pé, viu? Porque se for de carro, tu não chega hoje. Ai, Canax, e eu aqui olhando mouse gamer pra comprar. Eu preciso é comprar um computador. Eu vou enfiar esse mouse aonde? Meu note não tá nem ligando? Merda. Ó, essa pergunta é preciosa. Não, isso é retórico. Só pode, não. Deixa não é, lado. Cara? Essa pergunta é retórica. Deixa pra não, lado. Gente. É porque assim, vai que vocês pensam que eu quero enfiar. Eu ia falar, deixa pra lá. Pensar, já pensei. Já passei da vontade de pensar só. Ô, Team Blue, vou dizer uma coisa. Só em 3 minutos eu já vi que a contratação foi boa. Não é a contratação foi boa, é que eu posso contratar. É isso, que você pode contratar, é verdade. É verdade. Esse microfone USB tá melhor do que o outro, tá pior? Não dá pra encarar, não? Não, é cara, tá horrível. Eu não ouço o retorno, é difícil testar, velho. Sabe o que parece, Zupão? Parece que você tá, tipo, com o capacete do Darth Vader falando, velho. Pô, da hora, pô. É da hora se você é o Darth Vader, velho. Não, ligado, tá? Falha, velho. Obrigado. Tenha calma, Zupão. Não vai dar certo, não, porque agora a gente vai falar de jogo bom e seus Juju ficam pra depois. Nossa, gente, como vocês se amam. É, todo mundo se adora. Rapaz, é igualzinho eu amo o Joanã. Ah, não, velho. Não sei se eu posso falar isso, não. Deixa abaixo. Como assim? Tu ia falar quem é que tu ama, é isso? Não, eu ia falar uma parada bem grosseira, mas tem mulher, velho. É foda. Ah, começou com esse... louco, meu. Eu sou uma drag queen, cara. Começou com esse preconceito aí, não... A Tiziana já sabe. A gente já sabe. A Tiziana já sabe que a zoeira, se a gente começar a filtrar essas coisas, não vai dar certo, cara. É, cara. Vai em frente. O negócio tem que fluir grosseiro, velho. É isso, cara. A não ser que tu vá sair do armário agora, tudo bem, a gente não, entende. Porque ele mandou eu me fuder, né? Eu tenho um pau grande, mas não vai até lá, cara. Ah, realmente, não precisava ter ouvido isso. Ó, significa que já fez o teste, a vontade já passou por aí. Pelo menos já mediu. Já tentou e não conseguiu, né? Toma essa, meu Deus. Ai, ai, ai. Mas tu tem razão nisso, não precisava ter falado. Tomou? Né? Ó, tipo, beleza, Edu! Velho. Oi, deixa eu colocar pra gravar aqui, peraí. Já tá gravando aqui. Essa eu perdi. E nós vamos falar do que mesmo? A gente pode falar do microfone do Zupão que não funciona. Foi. vamos. Ô, Tim, você tá anotando aqui, tá? Seu coração tá alto. Ai, o show como é livre. Tá, gente, vamos lá. Vamos gravar, senão a gente vai perder a noite. Zupão, infelizmente não vai dar, meu chapa. Vai ter que ficar pra semana que vem, tá. Cast. Beleza, tá lindo. Vai jogar seu Zeldinha que você ganha mais. Que merda. Agora senta ali no cantinho. Senta no branquinho ali. Se falar mal de Zelda, eu vou mandar um vírus pelo Skype pra todo senta mundo. Senta no pontiagudo. Caraca. Senta no pontiagudo. Nossa, essa foi old, hein? Fui eu que andei testando alguma coisa aí que não se deve, né? Toma, chupa, bacana nisso. Vai lá, piroquinha. Então tá, Zupão. Abraço, cara. Tudo de bom aí pra ti. Valeu. Bom, gente, então Tiziane vai estrear hoje com a gente. Tiziana, inferno. Bom, Baianeta aí vai estrear com a gente hoje. Já vai entrar direto na senzala já com a gente. Não se esqueça que tinha gente que me chamava de Nelson, lembra, no começo? Nelson. É mesmo. É mesmo, né? E com vocês, Nelson Lopes. Nelson, pô. É verdade. Eu sou tão chorando. Ô, gente, tadinho do Zupão, fiquei com dó agora. É, vou fazer o que acontece. Primeiro cast dele como parte da equipe, mas... Senta na ocarina e faz o time. Ai, meu Deus. Não, nem eu aguentei com essa, né? Nossa, eu acho que meu notebook vai explodir a qualquer minuto. Explode, explode. Choradeira. Explode. Grava pelo Xbox One, então. Caraca, tá um vento aí, alguém tá... Alguém botou o ventilador direto no microfone, caraca, hein? Tenha calma, eu tô ligando o negócio aqui. Ah, tá. Muita calma nessa hora. Ela tá ligando o tufão. É. Viu? Vocês viram o Nilson ostentando hoje, né? Pois é, rapaz. O Nilson é igual aqueles camaradinha, aqueles milionários, tipo assim, tá falido, não tem dinheiro nenhum, mas se você abre a casa do camarada, tem um milhão de obras de arte, de não sei o que, de não sei o que. O cara não pode pagar a internet, Nilson. Spider-Man, tem 6 videogames, já viu? É, eu vi, cara. Eu vi. Se um dia eu me esforçar muito, quem sabe eu chegue perto aqui, cara. O cara foi em Paris e fica aí. Pior que eu tava, fiz uma faxina umas 2 semanas atrás, antes de eu voltar pro trabalho. Achou um Atari escondido. Eu achei meu Atari. Olha aí, que ele tava ali. Olha, velho. Eu sabia que ele tava ali. Na verdade, ele não é um Atari, ele é um Super Game, então é CCE. Ixi, comecei comprando errado. Veja se o microfone está selecionado. Veja se o microfone está selecionado, isso. Eu acho que tá, viu? Tá, não tá, sei. Tá. Deixa eu parar essa gravação só pra fazer um teste aqui. Não, mas aí tu consegue ver pelas barrinhas subindo? É, mas aqui pode ser que esteja o do notebook ligado. Ela vai ver as barrinhas. Ah, sim, sim. É. Vê se o som tá bom. É. Gente, minha voz é horrível, Satanás. Se a tua voz é horrível, não importa. Ela tem que ser engraçada. É, se ela é horrível, ela é engraçada, né? Porque... Não, pode meter medo em vez de deixar a pessoa... vontade de rir. Por exemplo, a voz do Pão tava horrível até agora há pouco, mas tava engraçado. É verdade. É boa. Deu então? Vamos lá? Deu. Meu tá gravando aqui. Assim, Tiziana, a gente faz uma contagem... Tiziana! Pra... Caralho. Gente, eu tô emocionada. Eu nunca tive uma pessoa do meu nome. Olha só. Porque ninguém nunca acerta. Desde quando... Desde quando a baianeta tu precisa de defensor, o Spider? É que o Spider é amigo da vizinhança, não adianta, né, cara? Eu sou, cara. Eu tô dando as boas-vindas aí às visitantes, né, cara? Então... Tá certo. Caraca, você parece que falou com chiclete na boca. Olha o churrasco. É, óbvio que o osso. O pilão vai para. Nossa, velho, amei. É, o Albert Wesker, né? Caraca! E aí você falou Albert Einstein? Eu entendi Albert Einstein. Ficou tão ruim falei, assim? Eu acho que Albert Einstein tá no Resident Evil, aí depois eu falei, zumbi, não deve ser, né? Caraca, ficou tão ruim assim, bom, vai ficar assim. Do 5, com certeza ele só foi tão popular como foi por causa do Oscar. É ou não é, Deus? Do quê? Qual o Oscar? Hã? Qual o Oscar? Como assim, qual o Oscar? Ué, não tô entendendo o que você tá falando, não, cara. Quem que é o Oscar? Wesker? Wesker? Nossa senhora, velho. Caralho, velho. Não, você tá de zoeira, bicho. Eu falava o Oscar antes. Puta que pariu, velho. E aí até acostumar a falar certo, já era. Só, não, olha aí, você viu, né, Spider? Puta que pariu. Ah, vamos tomar a bunda de vocês, cara, mas aí. Ninguém entendeu você, tipo. Vai tomar a bunda. Todo mundo cantou na academia. Dá o Oscar pro Leonardo DiCaprio aí, foda-se. Pariu. A senhora ficou quieta lá, cara. Ela tá perdida. É, esse negócio de Oscar, eu tava entendendo até agora. E ele falou Oscar, eu falei, onde que diabo entra Oscar nessa história? Até agora ele tá falando de um tal de Albert Wesker. Ele fala de um Oscar. Aí eu falei, será que é porque essa semana vai ser resultado? Teve o Globo de Ouro esse final de semana. Não sei que porra de Oscar que ele tá falando. Pois é, que eu tô com o Leonardo. Oscar pro Resident Evil. Então eu tô com o Leonardo DiCaprio na cabeça aí, é isso aí. Vixe, é mesmo? Torcendo pra ele, tô torcendo pra ele. Pô, tá doido. Cara, eu peguei um podcast pra editar uma vez. O rapaz, um dos que era pra gravar, falou assim: ah, eu não sei o tema. Ia ser sobre qual jogo? Se não me engano, The Last of Us. Aí o cara falou assim: não, mas eu não joguei o jogo, eu não conheço. Eita. Aí ele ficou pendurado no Skype. três conversando sobre o jogo e ele ficou pendurado. Aí chegou numa determinada hora, ele não tinha nada pra fazer, ele começou a rir. Alguém falou alguma coisa engraçada, ele ficou rindo. Caramba, senhor, eu tive que mexer em quase 20 minutos de áudio porque o cara começou a rir e falar alguma coisa assim. Ele não tinha se apresentado, tinha parte das frases, tinha passado tudo. Agora quase lá no final ele resolveu rir e falar alguma coisa. Mas por que tu não deixou? Não tem problema. O Jovem Nerd faz isso? Aparição fantasma. Jovem Nerd bota. É. O Léo Lopes bota risada de pessoas que nem estão lá no podcast. Não, mas não, se fosse só a risada, tipo assim. Sim, ele ainda falou ainda. Uma vez, eu até comecei a fazer isso, cara, mas assim, eu não animei a fazer tanto. Eu acho que ficava muito galhofa. Mas eu fiz tipo assim um banco de risadas, entendeu? Aham, sim. Aí tipo assim, eu tinha risada do participante A, B, C, D. Aí se o trecho era legal, mas não tinha risada suficiente, mas aí a conversação usava só a do pessoal que tava no cast, entendeu? Sim. Mas assim, por fim eu falei assim, ah, cara, isso fica muito, muito forçado. Pois é, eu não insiro risada. O pessoal ri por conta, pelos cotovelos, então. Sobra risada. Ri de bobo, né? Tipo... Já ri de bobo, sobra risada. Risada é o que não falta. É. Beleza, tem alguém com som muito alto de alguma coisa ligada, alguma TV, alguma coisa assim que eu estou ouvindo? Provavelmente o senhor Edu. Sim, sim. Diga pro seu Rodrigo que eu dou um abraço e um beijo nele depois, se ele baixar o volume pra mim, por favor. Fica um pouquinho. Baixar o... Se pra ele não reclamar, senão quando eu for aí no casamento ele vai ganhar uma coisa. Tim falou pra você não reclamar que quando ele vier aqui no casamento você vai ver só uma coisa. Ai, ai, ai. Ele falou que ele não reclamou, não, viu? Ah, é bom mesmo. Só um pouquinho, vamos ver ali o Alexandre. Eu convido ele, mas ele não entra. Ele falou aí, que entrou. Que a internet dele cagou aí, deu posse. Deu eu, Alexandre. Oi, tô aqui. Ah, finalmente. Essa porra do caralho vai tomar no cu, net, filha da puta do caralho, velho. Se fuder essa merda, mano. Tá que pariu, velho. Isso, desabafa. Cara, que raiva aí, velho. Troque pra Vivo que vai ficar tudo certo. Tomar no cu. Pode cair qualquer hora, velho. Mas na hora essa... que precisa, velho. E fuder. Essa internet do Ben 10? Falou o cara que trocou a internet da Xuxa pela da Mônica. Na verdade, né, o Neilson agora tá com a internet da Zelda, né? A internet dele é The Link. Cheia de Link. É a Link to, Link to the Past. É isso aí. Que maldição, velho. E aí, Spider, qual é a luta que tem depois? Acho que a próxima agora é a do Mimi, né? O Mimi de Benetton. Exato. Da estrela Eta. Pô. O Edu tá com tudo na ponta da língua, Edu. É constante isso, Edu? Cara, nossa. O Edu é fascinado por cavaleiros, cara. Ele deve ter umas três telas de computador lá com tudo. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Vocês sabiam... Olha só, vai tocar o tan-tan-tan agora. Vocês sabiam que o Edu é mais fã de Yu Yu Hakusho do que Cavaleiros do Zodíaco? Sabia. Isso me dá medo pro cast de Yu Yu Hakusho. Não dá, isso vai ser foda. O cast vai ser foda justamente por isso, mano. O nome do cast vai ser até Machine Cast, episódio tal, Yu Yu Edu Hakusho. Caraca, o Yu Yu Hakusho é Edu Yu Hakusho. Yu Hakusho é o meu segundo preferido. O primeiro é Dragon Ball, mas Yu Yu Hakusho logo na sequência. Olha aí. Então vai lá, Spider. Lembra como é que foi a luta do Mimi? Cara, eu não vou lembrar. Não sei se sou a melhor pessoa pra falar, Tim Blue. Que eu lembro muito pouco dessa luta. Eu lembro da sequência só. Lembro que é o Shun. Uh-huh. Posso assumir eu, então? Alguém que assumir aí? É melhor eu assumir. Ele fica... Vai, Edu. Eu só queria fazer um reforço antes. Porque o Shun sempre luta só com os viados, mano. Não, mas o Mimi... Pô, velho. O Mimi não é viado, mano. O cara não chega tocando uma harpinha lírica. Mas não quer dizer nada, cara. O Orfeu também tocava uma harpinha e ele tinha a namorada dele. E é bissexual, cara. Ele foi lá no inferno. Lá no Hades, lá pra... E eu concordo, mas cara. Olha o jeito do Morfeu e olha o jeito do Mimi, não, pô. Cara, é igual o Mimi, cara. O Mimi é igual. Só muda a cor do cabelo. Cara, o Mimi é farofaço, cara. Farofaço, não tem como. Ele é farofa, cara, no último extremo. Ai, ai, ai. Segue, Edu. Ô, cara, segue, Edu. Começa... Eu não sei se... Ô, Edu, não sei se foi uma deixa do Felipe que tu vai falar do Mimi, mas enfim. Não, não foi deixa não, mano. Não sou desses caras que fica deixando nada pra ninguém, não. Meu, eu até gosto de falar dessa luta porque eu acho ela uma das lutas mais fodas do desenho também. Eu, cara, acho também. Aí, mano. Edu, tamo junto. Essa luta é muito foda, cara. Antes de encerrar, eu gostaria que ficasse aí um pensamento aí, alguma frase edificante aí do mestre do ancião. Deixa eu pensar. Edu. Mais vale um na mão do sutiã. Qual? Edu. Canta a música dos cavaleiros com a voz do mestre ancião. Galera, eu vou ter que ir, velho. Vou ter que ir. Vai lá, Felipe. Vou botar tchau. Pra exportar aqui. Falou, obrigado, valeu. Edu. Obrigado, Felipe. Valeu, falou. Tchau. Eu vou ficar porque eu quero ver essa. Faça elevar o cosmos do seu coração. Todo mal combater, despertar o poder, sua constelação. Sempre a te proteger. Libera e dá forças pra voar. Deus, Deus. Jesus amado. Eu vou emendar a musiquinha nessa parte. Jesus amado. Pronto. Tô aqui também. Como é que tá? Fala aí. O áudio do E6 tá altaço, velho. Veja aí agora, por favor. Tá bom, cara. Bem? O meu tá muito alto também? Tá bom. O meu que tá muito alto, peraí. Tá bom. O microfone. Tá todo mundo bom. Fala aí, Nilson, vê. Dá pra ouvir? Tá, tranquilo. Eu ouço sem dar mesmo. Mas o teu tá com... Tá reverberando, tá... Essa eu vi vindo de bicicleta, velho. Eu, hein? Tim Blue, fala aí do áudio. Tá, parece que tá no banheiro. Pois é, cara, que eu tô num lugar meio ruim aqui. Tá, mas tá tipo bom. Tipo no banheiro. Não se mexe. Deixa só. Você não tá soltando um barro. Você não tá soltando barro aí, cara. Não, cara, eu tô numa cozinha, mas a cozinha dá muito eco aqui, cara. Todo mundo verificou aí o Audacity, microfone, tudo certo? Ah, é? Todo mundo viu isso? Espaço em disco. Acabei de testar o meu. Serve. Deixa eu colocar pra gravar aqui, peraí. O Tim Blue serve. 300 GB de espaço livre? Tá bom. Eu tenho 500 aqui. O mainframe do Neilson é 300 GB de espaço. Quem dera até mais, eu tenho mais espaço, pô. Meus HD tá. Rapaz, tem mais de 1 TB livre, eu tenho. Aí, o cara tem um mainframe aí, mano. Pensei que você ia falar que tem mais de 8 mil GB. Quem dera? 8 TB? Porra! É. Caraca, 8 tera, rapaz, um HD de 6 tera tá R$1.500, viu? Caraca. Pô, 6 tera, cara, dá pra morar dentro em vez de morar em uma casa. Dá mesmo. Rapaz, dá pra você baixar todas as séries e ainda sobe espaço. Que série, Nilson? Tu nem assiste série nenhuma? Claro que eu assisto. Tu assiste nada? Tu assistiu o Narcos? Não. House of Cards? Não. Break Bad? Não. O que eu assisti esse então, cacete? Peraí, vou dizer as séries que eu tenho aqui. Zelda, Wind Waker, Seu Rabo, Crônicas de Sarah Connor, Blind Sport, Constantine, Demolidor, Dois Anos e Meio, Fear the Walking Dead, Mommy, Persona of Interest. Tá, cadê o Game of Thrones? Sobrenatural, não gosto de bateção de queixo. Bateção de queixo. Essa é nova pra mim. THC aqui mesmo é Big Bang Theory. Essa é legal. Meu Deus. THC é outro esquema. Todo mundo odeia Cris, eu tenho. Toma lá da cá, que era da Globo. Maluco no pedaço, eu tenho completo. Ah, pelo amor de Deus, toma lá da cá, vai se ferrar. Gosto, eu gosto, cara. Ô, velho, toma lá da cá é legal. Ah, sai de baixo, eu tenho. Sai de baixo, sim, agora. Toma lá da cá. Não, toma lá da cá é bom, sim. Não vem de onda, não. Bom é minha é bunda. Bom, cara. Não, isso aí já não sei. Também é boa. Opa! Quem mais vai? É só nós três? Só nós quatro, né, cara? Ah, não, é porque eu vejo três na janela aqui. Ah, é, você tá, tá se excluindo. Sim. Faça isso não, Edu. Isso é muito importante aí pra parada, pô. É aquele, é aquela piadinha do... Não sei se vocês já ouviram aquela historinha do de português pra explicar por que que menas não existe. Que não existe a palavra menas no dicionário português, né? É. Aí... Nem é o... brasileiro. É o português brasileiro que eu quis dizer. Ah, em tá. Em Portugal, tá, eu não sei se okay. existe, não. Português idioma. Tá, ok. É. Achei que era português de piada, porque eu tava fazendo não. associação. Não, não. No dicionário de língua portuguesa. Aí o, a história é que tinha, né, dois reis, o Menos e a Menas. E eles, um dia, eles, e eles tinham a mania de fazer um jogo entre eles de diminuir as coisas. Aí eles entraram numa competição pra ver quem conseguia diminuir mais as coisas. E a competição foi indo tão forte, até que chegou um ponto em que o Menos diminuiu a Menas e ficou sozinho. Daí, desse dia em diante, não existe mais a Menas. Saca, véio? Aí eu fiquei com isso na cabeça, tipo, nunca mais esqueci que não existe menas, tipo, menas balas, saca? Meu Deus, tem menas como recuperar esses minutos? Caraca, não tem, vida? Não, não tem, não tem, eu tava pensando aqui... Meu Deus do céu. Desculpa, Edu, desculpa. É, não, mas é... Vamos gravar aí, então, pra gente recuperar esse negócio, hein? Ô, Edu, eu vou continuar a falar, onde você compra essas maconhas estragadas, cara? Não, velho, porque o negócio foi que eu tirei a mim mesmo, entendeu? Eu fui comedy, igual na história. Edu, aí, comedy, Edu. Edu Comedy. Não é? Momento de stand-up. Momento comédia. Vamos começar, foi então. Tão... Vamos. Fala nisso. Foi tão doido que eu cheguei até a rir. Filha da puta. Foi tão ruim que foi bom. Vamos lá, então. Vamos começar. Um. Dois. Que pariu, vocês, hein, cara? Vocês são uma vergonha mesmo, cara. Vocês são uma vergonha. Que eu saiba, dois sou eu. Então tá. Tanto faz, vamos lá. Não, tanto faz não. Dois. Ah, três. Tá bom. Dois. 10 anos depois, dois. Não, porque eu achei que o Tivo ia conversar de novo, que eu cortei ele. Ah, meu Deus do céu, vamos lá então. Dois. Três. Quatro. Vamos ter que começar de novo, porque eu não vou ter audácia pra gravar. Velho, eu ainda acho que a gente deve fazer um cast sobre ursinhos carinhosos, porque toda vez que a gente vai essa contagem regressiva, eu lembro da musiquinha dos ursinhos carinhosos, velho. Eu tenho que pagar aqui a... Ei, eu tenho que pagar o negócio aqui. É isso aí, tem que apagar? Não, eu vou deixar. Pode deixar, pra apagar, tanto faz. Não faz... Tá material pro off-topic. Bom, então vamos para a segunda indicação do Neilson, e agora eu vou explicar aquelas minhas frases lá da introdução. Neilson quebrou aí, né, um ciclo que a gente vinha fazendo aí de console, PC e arcade. O Neilson vai deixar o console de lado, os Master Race agora estão saindo do cast, não estão ouvindo mais, e vai falar um jogo de portátil, né? Não é, Neilson? Sim, eu decidi falar de um jogo de portátil porque, como eu disse, a maioria dos jogos de PC que eu joguei foi tudo jogos dessa sétima geração em diante. E eu não tive PC nos anos 90, como muitos de vocês playboys, kikos da vida, teve, né? Então, caraca, eu... Playboy teve, da onde? E eu só tinha console pra jogar. Mas aí você tá tirando da lista o jogo de console. Não, tá tirando do PC. Tá tirando, então PC, você sim. Falou errado aí, Tibu. Então corrige aí que você falou que ele tava tirando um jogo de PC. Foi o que eu disse, ele tá tirando um jogo de PC. Ó, de console. Não, eu disse PC. Não, de console, você falou que ele tava tirando um jogo de console pra falar de portátil. Aí eu, tanto que eu já ia falar, ó, velho, então eu vou dar uma tirada aqui, porque o jogo do Neilson saiu pros dois. Tá, saiu pro console então. E portátil. Então eu vou repetir, então. Bom, então o Neilson tirou um jogo... Agora nem lembro mais o que eu falei, caralho. Mudou. Bom, tirei um jogo de PC. É. Bom, vamos lá. Você pode acessar lá a nossa página no Facebook, lá no facebook.com/... Caralho, o negócio não abre. Pera aí, rapidinho. O negócio não abre ou é a fala que não acompanha? Não. É porque eu coloquei o Open Office aqui. Você tem um conflito pra abrir o negócio? Ai, ai. PC da Xuxa é bravo, né? Puxa vida. É PC da Xuxa com software livre ainda. Ou seja, desgraça, né, cara? Caralho. Aqui, ô Johnny, aqui o pessoal tem PC aí. Da Xuxa, notebook do Bay 10, tá ligado? Internet movida a lenha, que é o caso do Neilson aí. Que delícia, hein? Cara, não tá tem problema, eu tenho um computador que tem monitor de tubo ainda. Então estamos ali, ó. Nossa senhora! É a nostalgia raiz, né, cara? Meu Deus, eu tava falando pra ele, cara, que ele é mais MachineCast do que nós, né, cara? Porque usa isso, né, cara? Opa! Hipster total aqui. Olha aí. Ele até teve que instalar o Skype, cara, porque ele tava usando o Mirk. Porra! Então, caramba! Caralho! Eu fiz uma anotação aqui, quero perguntar pra vocês. Eu anotei assim... Personagens SF. Só que eu não faço ideia o que isso quer dizer. Street Fighter? Super fodas? Isso! Mas eu acho que isso aí... É isso mesmo, cara. Só que isso que é isso mais... Isso aí você mais, pode é comentar frente, na segunda é fase do desenho. É. É mais pra frente. Bom, então tá, então a gente já pode passar pra parte de apresentação dos personagens. O Spider quer fazer? Do que a introdução dos personagens? Introduzir o Riei, o Kurama e o Yukurama. Ah, então. Ah, mas, putz, bom, a gente não precisa falar do filme necessariamente, né? Gente, se a gente for falar exatamente tudo, a gente não vai conseguir falar de tudo. Então vamos enxugar, vamos falar essa parte aqui e depois vamos rapidamente pincelar dos torneios que eles tiveram que fazer, o treinamento com a Genkai, e já vamos adiante. Tá. Cara, só um segundo aqui, que tá acontecendo um negócio aqui na frente de casa. Um segundinho, só um pouquinho. Negócio na frente de casa, caralho. É, não sei o que é, só um pouquinho. Tá a vizinha gritando, help. Bom, vamos dar seguimento, então, daí, outra pessoa da introdução quer dar, aí, Edu? Pergunta capciosa essa sua, hein? Justo pra mim, seu safado. Caralho, nem pensei nisso, mas tudo bem. Pode. Não pensei assim, mas vai lá. Então, vamos pro cast. Olha o Zupão, dançando já. Dançando não, mas o Air Guitar, manja, eu já tô tocando aqui, velho. A música vem automático, né? Somos cara, dois, cara. Né? Somos... Então somos todos, cara. Porque eu tô muito legal isso, cara. A musiquinha aqui na cabeça ainda. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Quem é que mandou e-mail falando da minha risada mesmo que eu esqueci? Um cara falando da minha risada. Todo mundo, né, Rei? Que falou que... um teve coragem de falar. Falou que era com... infarto, com um princípio de infarto. É, cara, tem hora que você ri que dá nervoso, cara. Você vai morrer, cara. Eu fico, pô, mano, alguém... A tua alguém... risada é aquela contagiante, que é legal de ouvir, é engraçado. Assim. A risada do Lu é aquela que você ri da risada dele. Você nem lembra mais o que foi a coisa engraçada. É, né? Mas é porque você... Eu que cérebro insegurante a Tiziana me bota aquela foto. Da tartaruga, nossa, cara. Fazer, cara. Ela fez isso em dois casts seguidos, cara. O que é que eu posso fazer se eu tenho imaginação fértil e acho as coisas meu na internet? Meu Deus. Cara, pior que você rindo naquela hora, eu achei que você ia morrer mesmo, cara. Falei, pelo amor de Deus, alguém dá um tapa na cara dele pra ele acordar, ai, cara. Porque cara, você viu a foto que eu postei no... Eu vi a foto que é bizarro, cara. Meu Deus, então vamos lá. Vamos, galera, desculpe a minha meia hora de atraso aí, cara. Foram por motivos nobres, acontece, acreditem. Estou. A gente sabe, você é um herói da boa vizinhança. teve que salvar a Mary Jane de algum perigo. De novo. Não, cara, eu tive que salvar a mulher, ela nem era tão Mary Jane assim, mas, enfim. Rapaz, eu joguei o comecinho. É, o comecinho que você tá no metrô, né? Aí tem uma parte que você pega uma metralhadora que tá assim parada e você fica atirando. Velho, veio uma porra de um zumbi atrás de mim, como é que eu vou saber? Eu tô atirando, caralho. É. Mas olha só, a realidade é assim, é assim. Entendeu? É verdade. Não existe. Ainda mais você tá com... Imagina, você tá com uma metralhadora, a metralhadora faz um barulho infernal, cara. Você não vai ouvir o bicho vindo, uma legião vindo atrás de você, cara. Você não vai ver. Outra coisa também... Outra coisa também, cara, esse negócio de, tipo, dar tiro, todo mundo com arma. Cara, essa merda não funciona. No Left 4 Dead, eu acerto mais os meus amigos do que os zumbis, cara. Na realidade, você parece ia matar seus amigos na primeira, cara. Na primeira leva, velho. Gente, vamos, vamos marcar um dia pra gravar um cast aleatório. Vamos largar com qualquer nome essa porra desse cast. Gravar só falando sobre esse tipo de assunto, assim. Que nem o a gente assunto tá fazendo... whatever, que vem de repente. É, a gente tá falando sobre zumbi. Vamos voltar um dia, voltar a falar só sobre zumbi. Só um minutinho aqui, gente. Ai, caralho. Ela vai tirar debaixo do Xbox. Tirou o apoio do Xbox aí. Isso. Tá travando a mídia, tá ligado? Ela... Para de falar de mim quando eu não tô... Para de falar de mim quando eu não tô aqui. Entendeu? Eu fui pegar o livro ali... Ah, porra, lembrei... Lembrei do nome do livro. Olha aí, resgatou. Fala antes que esquece. Fala rápido. Fala rápido, rapaz, não fica enrolando. Uma história fala, de futebol. Fala, meu, porra. Meu Deus. Ih, esqueceu. Esqueceu. Já era. Fala. Não, o nome do livro é Uma História de Futebol, de José Roberto Toreiro. Olha aí. Aê, olha aí. Alguém anota aí pra não esquecer, por favor, Eduardo, que vai fazer o texto. Uma História de Futebol, deixa eu até anotar aqui os nomes. É curtinho mesmo. Também, cara, 79 páginas. Mas o pão tá ligado na numeração das páginas aí, rei. Ah, cara, é Scooby, né, meu? Scooby tá com nós aqui, ó. Olha aí. Pô, vou botar no Scooby já que eu li, cara, pô. Valeu. Olha aí. Você vai pensar em um personagem de uma forma diferente. É muito bom o livro, cara. Interessante, cara. Cara, isso me fez lembrar de uma coisa. Eu não sei se... Eu acho que não tem muito a ver com o segmento do nosso tema aqui. Mas se eu não falar agora, eu nunca mais vou me lembrar disso. Então fala logo, velho. Fala logo, poucas, mano. Para de enrolar, velho. Fala aí, Lu. Você esquece, velho. Fala que você esquece, cara. Não vai embora, não, Timu. Caramba. Não, filha da puta. Vocês sabem que eu vou cortar isso aí se você quiser, né? Mas o mago é implacável. Mas, enfim, gente, o Pequeno Príncipe, eu assisti quando eu era bem, bem novinho. Mais ou menos assim da idade do Douglas. eu tava, que eu acho, quarta série, quinta série, não lembro. Ué, e aí, você não tinha televisão nessa época, velho? Tinha, sim. Eu não, né? Minha mãe tinha, enfim. Eu me lembro que a professora, se não me engano, da quinta série ou quarta série, eu não me recordo. A gente estava fazendo um trabalho, na época tinha educação artística, artes, não sei o que, não sei se existe isso hoje em dia, enfim. Então a gente tinha que fazer uma história em quadrinho. E eu me lembro de ter feito uma história sobre, o nome da história era o seguinte, era Zezinho, olha só as referências, Zezinho Salvador do Mundo. Não lembro se Zezinho... Porque eu não tenho nenhum parente que se chama José, ou Zezinho, ou nenhum amigo, não, de infância nem nada. E eu acho que o Zezinho eu tirei do Zezinho, dono da Porquinha Preta, que eu tinha lido alguns anos antes. É, com certeza. E é provável. E a história era mais ou menos assim, parecida com o Pequeno Príncipe. Eu lembro que o meu personagem tinha aquele lenço na cintura, sei lá o que é aquela porra que ele tem, ou é no pescoço, é um cachecol, sei lá. É um cachecol. Só que o meu era na cintura. Não era assim, era na cintura. E o que que ele era? Ele era um enviado, suponho eu que seja Deus, porque tinha uma entidade superior, né, que só aparecia a mão, assim, no céu. E aí ele veio pra ajudar os humanos a descobrir que tinha que ajudar os outros, que tinha que ser uma pessoa boa. Então ele ajudou a apagar um incêndio, ele sofreu com a agressão, ele foi agredido por adultos, sabe? Ele foi descobrindo as coisas ruins que tinha na humanidade, enfim. E eu achava muito parecido, agora o Eduardo falando do Pequeno Príncipe, eu me lembrei do desenho, que tinha episódios que o Pequeno Príncipe também apanhava, assim, coisa e tal, de pessoas más e coisa e tal. E eu me lembrei dessa historinha que eu criei. No final, ele volta lá e a entidade diz pra ele que... Ele diz, mas eu só consegui apagar um incêndio. Ele diz, não, já é grande coisa. Se todos fizessem pelo menos uma coisa boa, o mundo seria melhor, enfim. Cara... Que lembrança. Olha aí, o Timbu já teve uma alma doce um dia, hein, cara. Não tá vendo, cara? Olha aí. Então, Edu, conclui aí, Edu, teu livro. Rapaz, se eu já li romance e leio até hoje, o Timbu tem jeito, velho. Olha só. Tem salvação pra ele. Quem indica quem... Qual livro que deve ser lido, os alunos devem ler? É os professores ou é o MEC? O MEC. Quem é que diz quais livros os alunos têm que ler? O MEC. É o MEC ou é os professores? Não, o MEC. Ele tá falando com alguém lá. Qualquer livro. Não, livros de literatura normal. Qualquer ele tá falando tipo. Com quem? Com a esposa dele. E por que ele não fecha essa porra desse microfone? Eu acho que ele é um retardado. Tá pra um de nós, pra Tiziane. O ideal seria isso, mas não é o que ele fez. Acho que ele fez agora. Cara, só pra me corrigir. Só pra me corrigir ali, aquele plataforma pra ler coisas online ali, que os escritores escrevem é o Wattpad, tá aí o link que eu botei do lado no... Legal, já vou salvar aqui no... Tem bastante coisa legal lá, às vezes, por exemplo, o pessoal larga um pedaço do livro, daí tu lê, se tu gostar, tu vai lá e compra o livro, ajuda o cara, é bem interessante. Cara, deu ruim aqui, véi. O que foi? Deu apagão aqui no bairro aqui, agora que voltou, só que, tipo, o Audacity não gravou, não. Ah, tu tá de sacanagem, cara. Oh, deu apagão, desligou tudo. E o Calgraph tava gravando? Não. Nossa. Bom, tem o backup aí. Bota a gravar agora e a gente usa o backup até o momento que tu entra aí. Botou a gravar? O Audacity? Isso. Rapaz, rapidinho, tá abrindo. Esse cast do Resident Evil é zicado, hein? É amaldiçoado. É o que eu pensei, velho. Eu falei, puta merda, velho. Tanto dá dia pra faltar a luz. Você coisa dá um prela. Não, Febrino, é porque a gente já gravou esse cast uma vez. Aliás, a gente não gravou, entendeu? E ficou perfeito a primeira vez. Meu Deus do céu. O que tu quer dizer com isso? Que o Febrinho tá escrevendo esse? Eu não disse nada, você que tá falando aí. Eu não disse nada. Mas é que eu sei interpretar as entrelinhas, tá ligado? Só off aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas como é esse segundo comentário do Edu é completamente... fugiu a porra da palavra, ele incoerente. Contraditório com o anterior, ele reclamou que não conseguia desviar do zumbi, e aí ele disse que agora é um dos pontos positivos, né? Não, mas agora ele elogiou, é mais uma atmosfera. É a atmosfera do jogo, é o Edu antes da queda e o Edu pós-queda. É outra pessoa. Voltou uma entidade. É o pré-crise e o pós-crise, né? Isso. Meu Deus. Ai. Continua aí, Tim Blue. É isso aí. E a gente tem o Barry, né? Que tá sempre em volta da Jill ali. Ele. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, desculpa. Fica todo mundo em silêncio. Na verdade, todo mundo fica na expectativa de saber por que ele pediu. Espera um pouco. Todo mundo tá tentando ouvir, né? Alguma coisa lá, um tiro, alguém brigando. Tem um. Deixando mudo. Ele não quer que ninguém ouve esta head jogando a panela, não. Tipo isso, um rol do carrão, né? Não é, cara? Quebrando a vassoura. Vai ver que foi a Isha quem chegou lá e... Papai! Que nada, a mulher já chegou dando um dragão negro. Cara, amanhã vai fazer 5 graus aqui em Curitiba, cara. Que raiva. Que delícia, cara. Adoro frio. Aqui, então vamos se mudar, cara. Eu vou pra aí, você vem pra cá. Tá foda. Vai morrer aqui. Tô congelado aqui. É, aqui em São Paulo tava um calor infernal. Agora tá começando a chegar o friozinho aí. Domingo eu tava na praia, cara, tava 34, 35 graus. Agora eu tô com 5 graus. Tá louco. Diferença da... Voltou aí, Tim Blue? Voltei, voltei, vamos lá. Você tá vivo? Tô vivo. Importante. Tava escutando vocês falando merda aí. Importante. Vamos falar do primeiro. Do primeiro. Sim, é o quatro. Aquele esquecido. Aquele um. Aquele esquecido, pô, doido, né? Só se for doido que esquece. Não, o esquecido foi modo de dizer da primeira vez que a gente gravou, lembra? Jamais esquecerei de bairro arrasado. Ó, coloquei pra gravar aqui. Pô, e Zupão e Baianeta não quiseram gravar esse? Zupão não manja, Baianeta não gosta, então. A Baianeta não gosta de coisa de terror, velho. Se fosse Zelda, me tava aqui. Pô, caralho! eu esqueci que a Tice não gosta dessas paradas de terror, ela se assusta fácil. É, eu tive até que trocar a minha foto ali do Skype. Se auto-zoar é hard, velho. Ai, ai. É, o que me sobrou, né, cara? A vida não me deu muitas opções, mas isso ela não consegue tirar de mim. Depois no off-topic que você coloca a música do Chaves de fundo aí. É. Cara, eu tô pensando numa frase de Orkut aqui, mas eu não consegui pensar em nada até agora. abre o Pérolas do Orkut, que ainda existe. Ah, é mesmo, cara. Eu tô abrindo o blog do Orkut, o Resgate do Orkut, não sei o que, eu esqueci dele. Pérolas do Orkut. Vai usar o teu Orkut, Edu. Ô, velho, eu já deletei a minha conta antes do Orkut acabar. Não tá dando o teu Orkut, não? Vagabundo. Caraca, essa eu vi chegando na velocidade da luz. Essa aí o Edu viu vindo por trás. Essa foi igual a piada do Flash, foi tão veloz que eu nem senti. Meu Deus, combo. Essa porra de site não carrega. Vai, mano, passa essa porra sem frase. Cara, faça sem frase, Edu. O Spider tinha Orkut. Nós vamos saber daqui a pouco, certo? Está na hora dos recadinhos. Certo, Eduardo? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Não seria mais fácil ter isso, tipo, pré-gravado, não? Não, porque sempre surge, de repente, alguma interação, alguma coisa. Ah, é. Tá. Pode crer. Aí tu fudeu a interação, Edu. Parabéns. Fude não, velho. Agora eu só queria saber se é por causa pra tornar as coisas mais práticas ou é preguiça mesmo. Não, pra quê? Aduca! Toma! Tá louco, não tá poupando nada mesmo, hein? Não tá passando nada. Você ainda não é um mestre Jedi. Não é que é. É assim, ainda eu vou... não ensinei tudo que eu sei. Parece que o Blue leu aquele livro, hein? Da Hadouken. É a convivência comigo. Mas é porque o negócio é questão de praticidade. Okay. Não sei. Tá. Me parece redundante repetir a mesma coisa todo cast sem mudar. Depende. Porque Edu tá maconhado de novo. É sinal que tu não anda ouvindo os casts. Porque se tu vê lá, não velho, tá igual. Eu te falei que eu tô ouvindo os mais antigos. É, pois é. Pois é. Então vamos lá. Então vai lá. Felipe, diga aí, Felipe, como é que tu conheceu o. Não, ah, já falou, falei, desculpa, mano. Que faltou alguém, gente? Já foi todo mundo, né? Tá com medo de esquecer o Spider de novo. Não, nem tem medo, né? Mas sério que vocês não perceberam que eu fiz de propósito? Porra. Não, foi de propósito. É. Eu sei que foi de bom, propósito. Ah, os caras comentaram claro. Isso aí, não sei não. Ô, velho, eu não tinha percebido que faltava o Spider, não. Ok. Ó, você já enganou um, já tá bom. Tá bom. Aí, ó. Extra, extra, se bem que o Edu não conta enganado. Muito, né? Ah, não, mas, pô, o Edu sempre viaja nessas coisas, não mano. Tem como. Eu aposto que ele tá com o narguilé do lado. É possível. Papel de maconha. É possível, e agora é possível. Ele ainda tem o chum pra distrair ele, aí ferrou. Não, mas agora ele chuta quietinho ali. Agora ele deitou ali no canto ali, começou a dar uma cochilada. Pra quem não sabe, Shun é o tigre que o Dardo tem em casa, hein? Cara, e pior que ele é rajado também, igual o tigre de bengala, saca? Só que ele não é tão feroz assim, não. Tu tá... pegou ele pequeno mesmo, Edu? Ou vai esperar a bengala dele crescer? Tá diabo, nossa. Quando crescer, você dá Team Blue. Eita, meu Deus, o cara não pode me ver quieto, cara. O foco é outra aí, pessoa, ele traz pra mim. Aí, cara. É não é, cara. Aí o Orkut vai ficar roxo mesmo. Isso é perseguição, hein, cara, contra nós. Já reparou, né? Só, com nós o cacete. Ah, Edu, você tá dando muito nós mole hoje. Falta alguém, gente? Edu? Todo mundo. Não. Já falou? Uhum. Bom, eu já disse, né? Eu acho que não, eu não falei. Não, falei não. Ah, meu Deus. Do fim do Orkut, céu. Não, ué. Não, não é do fim não, do Orkut, é, porque eu já é de quando tu saiu do Orkut. Então, do fim do Orkut é a gente já falou. Então, é porque eu já tinha saído antes. Ah, ok. Sim, pois foi que eu perguntei. É, eu tinha falado mais no começo do cast. Que eu, é, não, o que eu tô pensando, eu já tinha falado no começo do cast que eu tinha saído, só tava fora do contexto de todo mundo tá falando. Droga, estou fora, saí pra comprar, né, Edu? Que saudade desse humor ágil do Zuka. É. Ô, Blue, aí mais uma camiseta pra você fazer, ó. Aliás, isso, aí, nome, isso aí daria uma boa comunidade, né, velho? É, com um certeza. Bom nome de comunidade isso aí. Qual é o nome, Zupão? Fala aí, Zu. Droga, estou fora, saí pra comprar. Ah, eu achei que era. Eu adoro a agilidade do Zu. Também tô pensando que era isso que eles estão falando. Não, não, não. A frase dele, pô. Eu entendi, Zu. Ai, ai, ai. Ok, ok. Vamos pro cast. Quero sempre que você fala isso, eu tô muito esquina na minha cabeça, velho. Aproveita e grava isso aí também, ô Zupão, ó Zupão, ó Zupão. Tá tocando a musiquinha, ó Zupão. Meu Deus, meu Deus. Eu já tô pensando lá no final do cast, a hora que eu perguntar se vai ter off-top com a Tiziana e o Felipe. Né, Spider? Essa vai ser a parte mais legal do cast, eu acho. O último que eu editei só deu um spoiler assim. Cara, nem vou responder. O doce da porra, mano. É, vamos lá. Edu. Antes de tu falar aí, espera um pouquinho que eu tenho que passar uma coisa, que senão tu vai se perder no assunto. Vou passar uma coisa pra você, senão. Antes, né? Porque senão tu vai se perder aí. Ah, eu vou ser xingado pra parar o cast pra fazer isso, mas eu não posso deixar. Ai, ai, ai. Nossa, lá é o começo do infarto. Eu quero saber qual é o nome da música. Qual é a música? Nossa, velho, é o Etevaldo. Eu quero saber qual é a música. Caramba, velho. Ninguém sabe o nome da música? O nome da música não, como é que é a música? Qual é a música? Ixi, velho. Edu, não? Cara, eu tô tentando aqui. É o Mano, é o Mano correndo, não. Mano Chau, Mano Caos? Não, né? Não. Vitor? Acertei o nome do cantor. Acho que o Vitor nem curte Dragon Ball, né, Vitor? Cara, nem sei quem é esse cara, velho. Ó, o de cima você sabe quem é, né? É o Perigo e o Caos? Nossa, velho. Caralho, que legal. Meu Deus, carinho todo mundo a Deus Cristo. Olhando assim, eu falei, velho, de onde que ele é? Essa, oh, meu Deus. Essa eu não pude pressentir. Posso pressentir o perigo e o caos. Nossa. Jesus, cara. Isso... Ai, meu Deus. Eu nunca ia saber isso aí. Se a minha vida dependesse disso, eu tava morto agora, cara. Já era. Foi reprovado no teste. Meu Deus. Né, cara? Ai, meu terrível, essa só, terrível. Só o Master mesmo. Só com só quem pressente mais de 8 mil pra saber. Putz. O perigo eu não consegui reconhecer. Tinha que ter botado o Chris junto. Daí não, o perigo eu consegui. Eu só não sabia quem era esse pivete aí, cara. Sim, por ele isso não que curte eu... Dragon Ball. Ah, porra, esse moleque nunca deve ter aparecido aí, mano. Porra. É porque ele morria rápido sempre. Então, por isso, ele era irrelevante, né? Então não tem nem mas como. Tu assistia Dragon Ball ou não? Se eu assistia Dragon Ball, meu irmão, cara, eu deixa pra lá, vai sair na porrada por causa de Dragon Ball, cara. Ah, é? Ele disse que o Goku era mais forte que o... qualquer que o Vegeta? Um como é que é? Tu discutiu quem era mais forte lá do Dragon Ball e brigou com ele pra ver quem era mais forte. Ah, não, é, não, tipo, é criança, é um bicho atrapalhado. Tem discussão, velho, a Akira Toriyama falou que o Goku acabou. É, mas é isso, hein? O Goku é incompetente, mas não é hora de eu soltar essa tese. Não, incompetente ele é mesmo, velho. Ele já ganhou muita luta, tipo assim, na sorte. Ele não faz nada, ele na morreu sorte, pro céu. Ele ganhou Yusuke. Ele morreu pro céu, ele não matou o Freeza, olha só. Esse Goku é muito cagado, velho. É, ui. Mas, enfim. O Goku só tem a fama. Só. Enfim, vamos... Vamos parar de mostrar o Goku aqui pros outros. É, vamos lá. Vai, Edu. Vamos voltar aqui, então. Então vamos lá, então. A gente faz uma contagem. Eu sou 1, Eduardo 2... Vitor 3 e o Bruno 4. Aí a gente fica 10 segundos em silêncio pra sincronizar o áudio. Ah, o Eduardo, eu tô falando pro Eduardo, ai, que o Eduardo vai continuar. Precisa gravar aqui então, né? É, a gente grava áudio separado. Ah, ainda bem que você... Porque isso não é feito lá nos Los Chicos? Não, lá é nas coxas, lá, velho. É, dá pra notar. A questão é na coxa de quem, né? Quem é que edita mais lá? Quem é que mais edita? Ah, acho que eu sou um dos que mais edita. Ah, assim, tá. Que... Então tá. Tá com as coxas frescas, então. Tá. Tá. Só vou pegar uma água aqui, rapidão. Ah, falou isso. Acho que tá cortando a voz do Bruno, cara. É, tá cortando mesmo. Não sei, fala, canta aí pra gente. Não, Tá bom. Não, melhor não. Rolou aqui. Parou de cortar? Cortou aí pra você também, ou... Aqui também cortou. É? Ixi. Mas sabe como é que é, né, o Victor? Ele mora ali no centrão, tá ligado? Todo mundo tem internet de 100 mega e não sobra nada pra ele. Pra ele, aqui mora no... Só olho aqui, só. Só a rebarba. Ah. Cortei. Então vamos lá, vamos começar a botar a gravar aqui. Todo mundo gravando Audacity já? Já. Audacity já. Não precisa dizer, né? Vai Bora. Saber se tá todo mundo usando Audacity. Eu tô usando Audacity. Enfim, vamos lá então. 1. 2. 3. 4. Ah, só um pouquinho que eu vou ter que botar a gravar o Audacity porque eu não botei pra gravar. Nossa, velho do céu. Depois o lag é meu. Né? Tá certo. O outro ping 900 é, aí. Pior. Perguntou, tá todo mundo gravando no Audacity? Tamo. Tamo, tamo gravando, menos eu. Né? Que merda, né? Vamos lá então, de novo. Vamos lá que o Bruno tem encontro às 10 horas. Não, não tem mais não, cancelou. Ah, puto, conseguiu um melhor. Tô tranquilo de horário. Que merda, hein? Então tá bom. Então vamos até meia-noite hoje. Né, ô Vitor? Vitor adora gravar até meia-noite. Tá maluco, cara? Não, tava no mudo. Falando meia hora aqui, cara. Ele gritando, esperneando, né? Não, não, pelo amor de Deus. Geralmente tipo quem faz esse negócio de mudo é porque a esposa tá no fundo gritando. Não vai parar com essa merda? Fica me trocando por esses machos aí. A voz da experiência. Vai lá com seus amiguinhos. Vem por aí mesmo. Ai, ai, ai. Vamos pro cast! E agora o Zupão dançando. Eu tô só esperando você falar isso, cara. Piração, piração. Mas... É o guitar aí, ô Zupão. Não, cara, mas não tem jeito, cara. A guitarrinha vem na mente, você já começa aqui. Não é essa música. É sim, você que tá louco, cara. Você edita esse negócio e não sabe, não lembra disso até hoje, cara. Você não tá é maluco. Ele que edita mais não, ô Zupão. Ah, é o Dr. Brown agora, né? Corrente de Andrômeda! Ah, vagabundo, isso dói. Que isso? E aí, tá brigando com o Shun? Tomando um couro do gato aí, velho. É o Shun? É o Shun aí, Edu? É o Shun, cara. Ele foi subir na minha perna aqui, esticou os patinhas com as unhas pra fora. Deixa só, assim, eu sei que já acabou o programa, então só uma pergunta aqui. Eu tinha deixado dois bem obscuros pro caso de vocês adivinharem todos os outros. Eu queria só comentar se vocês conhecem essas séries ou não. Vamos ver. Uma série chamada O Pequeno Mestre. Puta merda, eu conheço. Boa, você eu assistiu, Zubão, você lembra do Pequeno Zubão Mestre? Eu ia falar dela. Eu tinha ela como pra qual falar aqui também. E qual o áudio aqui pra mim? Qual que é a série? O Pequeno Mestre. Muito bom. Era um gurizinho lá que, sei lá, de 10 anos de idade, que ele dava porrada na bandidagem, ele era meio que criado por um policial, uma coisa assim. É que ele tinha um mestre, que era o avô dele, e morreu, e ele ficou vivendo com o policial e a namorada. É, isso aí. Passava de domingo de manhã, na época do MacGyver aí. Sim, sim, sim. Mas foi uma série que durou pouco, teve, sei lá, só uma temporada, eu acho. Não virou, não foi além. Mas era muito tosquinho, se tu botar pra ver as lutas. Era tosca pra caralho. Ele quase dobra o tamanho. Eu joguei no YouTube pra ver, era muito tosco, cara. Sem chance. Edu? Diga. Ó. Mas eu não sei, fudeu. Ai, ai, ai. Dudu e Edu. Ai, ai, ai. O Dudu Salles, por favor. Pois não, senhor. Pra quem não sabe, o senhor Dudu Salles, né, senhor, ele é host, dono, criador, enfim, do Papo de Gordo. Podcast, olha só. Um dos podcasts aí mais famosos do Brasil, com certeza. Grande merda, hein? É. Mas o que eu queria dizer pra ti, Eduardo Filhote, o Dudu fazia, né, uma coisa que provavelmente tu vai achar muito da hora. Tipo, ele era tradutor. E eu queria que tu adivinhasse tradutor do quê? Tradutor de livros de RPG? Não, eu tenho um chute. Olha aí. Chuta, Spider. Cavaleiros? Ele traduzia... Traduzia jogos? Fazia legenda pros negócios da internet. Caralho, eu sempre quis fazer isso, mano. Porra, cara. Ah, então tá, só deixa o Zupão entrar aí, que daí eu... Não era tão legal você não, tá? Só pra deixar claro, não é algo assim. Você, nossa, ele traduzia filme pornô! Não era tão legal. Então isso ia ser legal, deixar mais essa vez. Caralho, com certeza ia ser super legal, não ia dar trabalho nenhum, velho. Era só assim, cara? Yes, oh, yes, God, só traduzir isso, né? Pois é. Traduzia livros do Stephen King? Nossa, bem menos, Edu, pelo jeito. Boa noite, Tulão. Ei. Não tava tocando a bagaça aqui. Ah, será que é porque tá marcado como ocupado aqui? Olha aí. Dá boa noite pro Dudu Salles aí. Conhece? Boa noite, senhor Dudu Salles. Conhece? Boa noite, conhece senhor. Papo de Gordo? Conheço. Olha aí. Eu tava ouvindo alguns podcasts esses dias do Papo de Gordo lá. Não faça isso não, cara. Não estrague seu cérebro à toa, senão, velho. Cara, mas é muito legal, velho. Eu achei de rir com vários episódios lá, cara. Muito bom. Ele quis dizer que teu podcast é de palhaço, Dudu. Eu entendi, eu posso viver com isso. Mas então, o Dudu, fala pra eles aí do que tu era tradutor aí, que eu aposto que vai explodir a cabeça deles. Não, não vai, gente. É sem graça. Eu traduzia gibi, é só isso. Que massa, velho! Nossa, que falso isso agora, hein? Ah, não, velho! Mas isso agora foi muito falso, hein? Nossa! Gibi! Nossa, a comunidade hoje em dia vai te crucificar, vai te matar, né? Vai te matar. Ah, mas chama assim ainda, pô. Chama Gibi, vai chamar mas como essa porra? Pois é, mas de qual os produtos... Fala qual é as editoras. Eu traduzi pra Marvel e pra DC. Caraca, hein? Entendi. Isso é que é um cara de peso, velho. Literalmente, todos os sentidos. Adoro piada de gordo, adoro. Você traduzia pra época da Abril? Não, traduzindo assim que mudou pra Panini. Na época da Abril eu trabalhei na Abril, mas eu era webmaster da Abril. Massa, velho. Nossa, que... Ô, velho, deve ser muito bom, cara. Não, cara. Pô, pegava o quadrinho em primeira mão, dava uma lida, conferida antes de todo mundo. É, cara, tá... É bem overrated isso, assim. O que acontece quando você pega um hobby seu e transforma num trabalho, você perde um hobby. Exato. Puta, cara, já ouvi essa frase. Tipo, por exemplo, hoje ele não ouve mais podcast. Tipo isso. E não leia mais de mim. Vem por aí. Acaba sendo um pouco mesmo, que é igual, coisas que você não gosta tanto de ler, você acaba sendo obrigado a ler para poder fazer o trabalho. Você não pode ler o que você realmente gosta de ler, porque você tem coisa que você não gosta na frente para você poder ler também. Acaba sendo... tem esse porém mesmo. E eu traduzi muita parada ruim, assim. Quer dizer, ruim não, vá. Vamos colocar assim, clássica. É, quando a Panini começou a lançar aquelas bibliotecas históricas Marvel, eu traduzi a primeira edição de quase todas aquelas ali. E caralho, tô falando de gibi dos anos 60, que, com o Stan Lee escrevendo, e que era uma bosta absurda. Assim. Excelsior! Caraca, velho. Foi legal. Tá, a parada que eu mais gostei de traduzir foi uma que sai também pela Panini, um cadernado só com tirinhas do Homem-Aranha. Tudo tirinha antiga dos anos 60 também, mas que tinha saído em jornal. Então era tirinha mesmo, e era bem legal. Olha aquilo aí. Foi bem foda. Olha aí. Muito bom. Esse eu cheguei a ver, mas não li não, cara. Mas eu cheguei a ver ele à venda, só que tava, tipo, bem caro. Edu aí, que é um grande amante dos HQs aí, dos gibis. Dos gibis, é. Vamos começar então, gente? Por favor, Kelly, então, porque senão lá. A gente vai acabar só todo amanhã. Todo mundo com as suas séries aí já? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbu e agora é a hora de parar a gravação. Então, vamos pro cast. Agora só vejo o Zupão dançando. Piração, piração, Zupão. Só no erguita. Só no erguita. Sabe que não é essa música aí, né? Eu sei que é, você que fica enchendo meu saco. É sim. O Zupão, o erguita é teu e é você que sabe. É, é eu que sei, eu que tô fazendo aqui. No cast dos games lá, o Vitor falou do Real Bolt, mas nem se ligou que a intro do Real Bolt é a intro do Machine Cast. Tocou a intro no cast, só que não é a mesma, é que não é o mesmo jogo. Na verdade é o mesmo jogo, mas não é o mesmo jogo. É, SNK é uma zona, né, velho? Não, é que é o seguinte, ele jogou o Hellbolt Fatal Fury. E aí tem a intro, aquela que eu passei no cast. Mas a intro do Machine Cast é o Hellbolt Garou Densetsu, que... Densetsu, que é do Japão, né? Ah, é verdade, é diferente. True. É, aí a intro é diferente, é muito melhor. Nossa, tem nem comparação. Enfim. Vamos lá. Tem alguém teclando louco no oxidamento. É o Edu. É, fui eu. Quando não é de Siana. Ai. Via tanto que essa porra do Calgraph gravasse essa bosta. Alguém fala algo aí pra mim ver se tá gravando. Algo. É, não tá gravando. Alguém. Tá, desisti. Alguma desisti, coisa. Pô, caralho. Será? Bom, enfim, vamos lá. Algoritmo. Mas é importante dizer que, ainda como vocalista dos Jackson's 5, em 1971, o Michael começou a se arriscar na carreira solo. Ah, buceta. Caraca. E aí? Caiu tudo essa porra. Caiu tudo. Uai, cadê o resto do povo? Tô chamando. E o Skype Record parou de gravar? Ele parou aquela e começou outra. Beleza. Alô? Alô. Oi? Acho que só vai espalhar. Chamando em outra chamada. É, eu já parei. Cara. Ué? E o Du tá me chamando também. Vamos lá. Quer dizer, é outra chamada aqui, não sei se é ele, né? Pronto. Dá pra fazer join aqui nas chamadas, cara? Ah, tá entrando aí agora. Alô? Alô. E aí, alô, aí? Alô. Caiu tudo aqui. Hello. Cara. Vejam se os programas de vocês estão gravando aí, senão... É, se não mexer no Audacity, ele tá gravando. Tá gravando. Não precisa... Ô, Blue, algum juiz do Rio Grande do Sul resolveu bloquear o Skype aí, velho? Você caiu? Caiu todo mundo aí, mano? Caiu aqui. Bem na hora que eu falei black or white. Não, e o pior que eu falei de sacanagem. Ficou um silêncio, sabe? Eu falei, caiu todo mundo. Quando eu olhei, caiu mesmo. Tinha caído da internet. Né? Eu tava falando quando caiu. É. Então tá, vai lá, Edu. Então, pode continuar de onde eu tava falando. Eu não sei o que que tu falou. Depois que caiu, depois que eu falei black and white. Que vai dividir o cast em duas partes lá. É. Aí eu ia começar a falar que é importante lembrar também da carreira solo dele dentro do Jackson 5 ainda. Então vai. Me diz uma coisa, quem é que faz os filmes do Quarteto Fantástico? É a Fox ou é a Sony? O antigo foi a Fox, o novo foi a Sony. Hã? O antigo, tu diz aquele de 80, de 90 e poucos? Não, os dois? Os outros dois, é da Fox. E esse novo é da Sony? O remake agora é da Sony. Tu tem certeza disso que tá falando? Que os outros dois são da Fox, eu tenho. Que o novo é da Sony, eu não tenho tanto Eu acho que não, é da mesma. Fox, é. É da eu mesma. Acho que não é, não. Os outros dois, tá falando quais outros dois? Os dois com a Jessica Alba. Fantástico. É, os da Jessica Alba. Putz, cara, eu acho que são da Fox, sim, hein? Os dois são da Fox, eles, eu tenho certeza. Então a gente ganhou. Não, mas isso já foi, foi discutido. É o novo que você sabe de quem é. Não sei não, mas acho que é da Fox mesmo, porque acho difícil eles abrirem mão da licença. Eu ia dizer, se saísse da Fox, ia voltar pra Marvel, não ia pra... Uhum. Não ia pra Sony. O que, que tem a ver a Sony? Mas qual é o ponto aí, Blue? Não entendi por que você perguntou dos filmes. É da Fox, Eduardo. Tu tá doido. Tá. Pô, eu achei que você fosse falar que ele era da Michael Jackson Produções aí. Não, cara. Eu tinha esperança que se o Michael tivesse comprado... É que alguém pode já achar que... Ah, se ele comprasse a Marvel, isso ia fazer porcaria. Tá. De repente, não ia ser pior que o Quarteto Fantástico. Todo mundo reclama aí, né? Enfim. Da Fox mesmo. Mas, enfim. Vou cortar essa bosta porque... Deu, cara, dá pra terminar. Então vamos terminar, pelo amor de Deus. Dá pra terminar, Edu? Dá pra terminar. Então tá. Falar sobre comemorações aí, focando nas comemorações de infância, né? Mas antes nós temos os nossos recadinhos, certo, Edu? É isso aí, Timbu. Espera aí rapidinho. É isso aí, Timbu. Espera aí rapidinho. Pessoal. Eita porra, espera, caralho. Foi buscar a maconha, tá ligado, né? Não. Oi, vagabundo, eu tô aqui, eu não saí não. Ô, todo mundo quer participar da comunidade do Felipe lá. Qual, do Drogas? Tu não viu lá no site? Eu vi a enquete, mas quando eu voltei, só tinha... Que porra. Deixa eu ver aqui, viu? Vou ver a enquete de novo. Quando eu voltei, só tinha dois votos, pô. Mas é por aí, eu acho que a maioria é piada de gaúcho. Olha lá, droga, estou fora, foi o Zupão. O Zupão é drogado mesmo. Aí, pode ir lá? Pode. Então, vamos pro cast. Olha o Zupão chorando que não participou, agora fica dançando. Tá chorando, véio, e tocando air. Chorão do universo. Ele tá chorando e tocando air guitar ao mesmo tempo. Otice, pra quem não tá ligado, quando for pedir uma referência de música, diz assim, ó, coloca a música aí, Dr. Brown. Só isso, entendeu? Porra. Quem edita agora é o Dr. Brown, não é mais o Blue. Ah, é? Olha aí. Agora é um homem que edita. Aí vocês já dão a letra, tá ligado? Desce a música aí, Dr. Brown. Aí pá. É, então desce essa dá música o play, macaco, pro Spider, né? Cara. Desce a música pro Spider aí, em homenagem a ele aí. Uma música bem animada. Por isso que eu já achei estranho, porque no último cast, no cast que eu tô ouvindo... Tava bem editado, né? Tava, ou tinha Pearl Jam no final. Eu falei, caraca, os caras... Não pode ser o Tim Blue, né? Não pode ser o Tim Blue, tem que ser outra pessoa. Ah, meu Deus do céu. Aí, Edu, que eu digo pra essa gente, Edu? Cara, certas horas é melhor não dizer nada. Você só aceita que dói menos. Hadouken! Então tá. Aí, ó, o tempo que o Spider levou foi excelente. Valeu, Spider. Aí, ó, o Spider evoluiu. Nossa senhora. Mano, realmente. Cara, é um esforço. Em outros tempos, o Spider ainda tava saindo de casa. Mano, mas você vê, cara, já tem um tempo que as minhas histórias estão curtas. Pode reparar. Em outros tempos, a gente tirava o fone, tirava. Ele tava lá falando ainda. Tava foda. Não, mas já tem alguns casts, cara, que as minhas histórias estão curtas. Eu não jogava umas três fases de Mario, nossa, né, Zu? Depois dessa aí do Felipe, cheguei a ficar tonto aqui. Meu Deus, foi demais, cara. Nossa, a energia chegou aqui em mim, cara. Me senti dando a energia pro Goku, tá ligado? Pra o quê do cu, menino? Opa, qual a outra lá? Você tá dando o quê? Por quê do cu? Tá dando umas energias no cu, fez o fio terra, pô. Gente, eu não posso gargalhar não, porque eu moro em apartamento. Vai dar 10 horas, eu não posso gargalhar não. Ai, meu Deus do céu, meu Deus, vamos lá. Então tá, então vamos aí para o Natal. E daí você me pulou de novo, né? Hadouken. Caralho, eu jurei que tu já tinha falado de ti. Cara, eu lembro que eu sou sempre o último, cara. Ah. Spider, depois dessa eu ia embora, velho. Desconectava e tipo, foda-se. Tipo, avisa que tem alguém pra salvar e vaza, pô. Barra, valeu, falou. Edita essa porra sem eu terminar agora. Mas o problema é o Spider, você tem que avisar que você tá saindo, senão o Timbu não vai nem perceber que você saiu. Obrigado, Edu. Oi, Spider. Pois pai, vai lá e fica com o Zupão, com o Zupão tá lá deitado, chorando lá, todo encolhido na cama lá. Ah, vou dormir mais cedo, ele falou bem assim pra mim. Não, mas a minha história é rapidinha, se você quiser fazer a... Mas é rapidinha no seu tom ou rapidinha pra gente? Não, não, rapidinha tom, novo tom. Olha aí, novo tom, mano. Porque senão ia 3 horas de cast. Cara, quantos casts eu já tô me esforçando pra ser curto? Vocês estão de zoeira, já foi tempo já, pô. O cara vai acabar ficando paranoico, mano. Já o cara vai começar tempo, a ser monossilábico, isso aí. O cara vai começar a dizer assim, vai, foi assim, deu, acabou. É, já foi. É aquela história, e morreu. Só sei que foi assim. E morreu. Enzo, eu não sei, só sei que foi assim. É verdade. Véi, ninguém tem um cartucho de Nintendinho pra me arrumar, não, véi? Por quê? Porque eu trouxe meu Nintendinho e preciso testar, mas não tem cartucho, véi. Putz, eu tenho, mas pra te mandar é empenho, né? Puta merda. Mas tem. Manda via PAC, deve dar uns R$7. 7 vezes 7. 7 vezes 7, cara. Ó, PAC não, é carta registrada. Cara pra cacete enviar coisa, Deus. Eu tenho que pagar extra de exportação. Zupão podia me dar um, né, Rei? Que Zupão é daqui, a é verdade, Zupão tá aí do lado. Mas acho que se você quiser comprar alguma coisa, um cartucho, acho que você acha um barato aí. Você acha um barato lá no, por 800, lá no tal do Santa Efigênia, você acha. Acha. O problema barato. É eu ir lá, né, Rei? Mercado Livre, com Mercado motoboy Livre, entrega na casa. Mercado Livre, você acha alguma coisa barata. É, motoboy. Olha, se vocês acharem alguma coisa no Mercado Livre, porque por esse mercado de jogo mais antigo, eu tô por fora. Aí vocês me mandam o link, por favor. Não, tem os psicopatas, mas você acha coisa barata. Com certeza tu encontra um cartucho com 1.500 jogos, hein? Não, é. Pô, eu quero um cartucho original, cara. Ah, não, daí tu vai pagar R$500 não, é. Com um jogo. Original, você pode preparar pra desembolsar. É, você pode pegar os clones, não necessariamente é pirata, né? É clone, tipo aqueles que eram fabricados no Brasil. Então pega os Dolly, pega os Dolly. É. Tu decide ou um cartucho com 500 jogos ou um jogo por R$500. É melhor um cartucho com 500 jogos. E o cartucho de 500 jogos ainda deve custar uns R$5. É. Mas ele não é pirata não, Tati. Tem cartuchos que são clones, por assim dizer. Pô, manda pra mim depois, então, eu te dou um link desse aí. Jogos, mas enfim. Beleza. Vamos lá terminar, gente. Aniversário, que são 10 e 20. Mas se Orochi realmente existe da mitologia japonesa e tudo mais, vamos pedir pro Neilson pronunciar aí. Como Opa. É que se pronuncia aí, Neilson? Ah, pá, agora você me pegou desprevenido. Orochi. Acho que é Orochi. Aí, Orochi. Eu sei porque eu vi eles falando no King of Fighters Kyo. Eu sempre pronunciei Orochi mesmo, então. Eu também, sempre Orochi. Já vi gente falando Orochi. É, Orochi, tem gente que fala Orochi mesmo. Eu não sei qual a pronúncia. No japonês acho que é Orochi. Orochi. Orochi. Saca? Doido? É a primeira vez que a Blue Mary aparece, que o Ryu Yamazaki aparece no Não, mas peraí, a gente vai entrar agora. Só uma coisa aqui, eu tava revendo um vídeo rapidinho aqui. Ele tem dois especiais, na verdade, Orochi. Um realmente ele enche a barra pra usar. Mas o outro é aquele de atrair a pessoa. Não, mas isso não é um especial. Não, é assim. Mas é um movimento como se fosse, não é? Não, ele tem um golpe. Que é isso aí, é como se fosse uma magia, entendeu? Que ele atrai o cara e dá um golpezinho. E ele tem um super também, mas que é uma todos luz. Tem que encher a barra. Todos que tem que encher a barra. É, esse que eu tô vendo aqui, ele não tá. Esse que tá pra pegar e agarrar, assim, que atrai pra perto. Ele não enche, ele não enche de barra, a barra nada. É. Ele faz um movimento especial e aí ele não. Passa não, pra mim o link aí, ele não gasta a barra. Passa o link aí pra mim ver. Peraí, eu acho que não, hein? Na minha memória, todos os especiais dele tinham... Bem no começo do vídeo dá pra ver isso. Mas como o Goenitz não precisa, vai que o Orochi também não precisa, né? Bem no começo do vídeo dá pra ver aí, ó. Veja aí. Ah, vamos ver. Dá pra ver que ele usa o especial e não gasta barra. Uhum. Ah, caralho, Orochi. Eu acho que é 10 segundos, 9 segundos, ele usa o especial e não gasta barra. Tá, vamos ver. É, realmente. Por isso que eu me confundi, entendeu? Achei que não gastasse. Não, não, mas ele tem uma bolinha ali, o... Não, ele tem, presta mas atenção. Ele não gasta. Pode ver que ele gasta, não gasta. Gasta, olha aí. Gasta, pô. Gasta sim. Gasta, pô. Tá louco? Olha de novo. É verdade, ele gasta, cara. Eu que tô vendo errado. É. Caramba. Agora quem tá fumando é você, não é o Edu. É que ele não. É daltônico. Ele é daltônico, a bolinha é verde aí. Verde. Não, mas ó, veja lá. Não, mas veja. Ah, não, tá certo, é verdade. Pra frente ele faz a mesma coisa e não gasta, mas é diferente. Caramba! Verdade, bicho. Verdade. Ô, Léo, não sei se o Timbu te avisou, mas assim, axé, funk, essas coisas tá fora, viu? Não pode. Tá fora da escalação aí. Axé, funk e pagode. Todas as minhas músicas. Na verdade, eu escolhi três do El Chan, sabe? Da Nova Loura do Chan, a dancinha da garrafa. Sabe? Caraca. Puta, pior que isso aí é tudo dessa época, né, velho? Caraca. Caraca. Dessa mano. Época, essa nossa, coisa boa. Véio. Na verdade, foi duas, três do El Chan e uma do molejo que eu escolhi, mas tudo bem. É isso aí, né? Seria legal se mas, tivesse. Mas pode ficar à vontade, cara. Pode só pecar um molejão, pode só pecar um El Chan. Se quiser é, colocar um só pra contrariar, cara, fica à vontade. Vai sair na edição, mas não tem problema, pode falar. Não. Falar. Aí no final todo mundo indica música menos eu, né? Porque só tem. Eu só indico coisa merda, tipo isso. Então, gente, no. Quando eu falar já, todo mundo. Eu preciso de 2 minutos, só um pouquinho. Ah, não, beleza. Sim, sim. 2 minutos. Ah, se alguém quiser ir no banheiro, pegar uma água, dar uma pausa. Oh. Soltar um barro ali e já volto. Antes agora que na hora da gravação. 3 horas cagando, né? Ah, meio da gravação. É aquela pessoa que quando vai cagar, tem que ler um livro inteiro pra cagar. É, velho, tipo, pega o headset Wi-Fi e. Continua gravando lá. Exato. Do banheiro. Só dá mudo em alguns pontos ali pra não. Nas partes críticas. Como é que pode que você escuta um. Pra evitar o tchutchu bluft, né, velho? Aí complica. Eu vou pegar um refri lá e já volto rapidinho. Beleza. Vou dar uma pesquisada. Let it rain. Não sei se o Timblu vai gostar de tanta referência musical na edição, cara. Não é, tá que é? Ferrado. Não sei não, cara. Mas enfim. Segue o barco aí, depois ele que se vire com a edição ou não também. É, ué. Ele qualquer coisa ele passa a lista do que ele precisa e a gente manda. Não, porque. Enfim, sei lá. Talvez o cast fique grande demais, entendeu? Porque a gente tá comentando muito. A gente acaba comentando não só das músicas, mas da banda e tudo mais, e eu acho que vai. Ah, mas aí eu acho que ele não vai colocar essas músicas, vai colocar só que a gente falou, a principal, as outras ele deve colocar só nas referências do site. É, não, isso tudo bem, eu tô falando pro cast mesmo, entendeu? Pra colocar música, com certeza não. Então, mas... Se ficar grande, dá um... Se ficar grande, dá uns cortes na parte que a gente comenta demais. É, assim. O que ele achar que é encheção de linguiça, ele tira. Beleza, vamos tocando bar. O Tim Blue não falou que ele é o mago, aliás, né, o Doc Brown não falou que ele é o mago da edição... Então, e o mago, o Patolino não falou que o mago é implacável? Saca? Então, deixa o mago se virar, velho. E a gente é a mesma coisa, entendeu? Você vira tipo amiguinho backup, velho. Aqui vocês chamam também se precisar, de última hora, assim. Ninguém vai, mas pode chamar. Tipo, beleza. Ah, mas você falou que mas você tinha falado que você não ia... Enfim. Ok. Não ia? Eu acho que tu bebeu. Não tô falando o que você falou hoje. Tô falando o quê? O Blue vai sair do Machine? Agora eu acompanho essa porra. Não, e esses tempos eu tava falando com o Spider que quando eu convidei ele, a minha intenção era que ele, talvez, testar ele pra ser host. Porque quando eu criei a Machine, eu não queria ser host. Eu queria criar um personagem e ficar aloprando na volta. Uhum. Tinha um rapazinho que era host, só que daí deu pau na equipe, todo mundo saiu, acabei tendo que assumir, acabei ficando e é isso aí. Que nem eu, mano, eu não queria ser host, velho. E aí eu... Só que se você ouvir o nosso primeiro episódio, mano, você vai ver eu tendo um infarto com o Bonilha, mano. Tão ruim. O cara apresentando, parecia que tava narrando um velório, velho. Nossa senhora. Oi, gente. Ele já começou errado, né? Nós estamos começando o primeiro Losticos, o pior Nerdcast. Eu falei, Nerdcast, mano? Você tá de sacanagem comigo, velho. O cara já confundiu as bagaças tudo. Foi loucura. Assim. Era o Bonilha. Só porque ele é bonito. Hã? Ele é nosso galã de Malhação. Só por isso? Não, mano. Porque não tinha ninguém. Era ele ou o Audi, velho? Ah, então é. Então... O Audi tem o carisma de uma porta, apesar das piadas. Sim, o audismo tá demais pela internet, que os podcasts tá demais. Tudo bem aí, Edu? Spider? Tudo certo. Peraí, eu preciso gravar meu áudio? Sim, como tem é que gravar é? Teu áudio. Tá, em MP3 mesmo? Qual é, é? 120 e poucos pra cima. Tá bom. Aí quando eu disser gravando, aí aperta o rec aí. Firmão. Tudo bem, gente? Tudo bem. Gravando. Tá gravando essa bagaça. Tá gravando o backup aí, né, Edu? Ô, oh, porra, tá. Espera aí que o Audacity fechou aqui. Tá gravando, porra? Todo beleza. Mundo dá stop, apaga a faixa, prepara pra gravar de novo. Deu porra, problema. Perdeu a chance de ter um pós-crédito aí. Ah, vamos lá. Não, mas tem backup, tá gravando? Ah, tá. Então avisa aí. Lá, lá, lá, lá. Quando der, beleza, fala, agora deu. Deu? Gravando. Peraí, deixa eu pausar aqui. Tá, eu tava testando a faixa, velho. Ah, tá. Vou voltar, pronto. Agora tá no ponto aqui. Então tá. Gravando. Aí. Aí. Beleza. Beleza. Opa. Então tá. Então vamos começar essa bagacinha aí. Beleza, galera. Então, obrigado aí mais uma vez. E precisando, é só chamar com antecedência e com as minhas frescuras de sempre pra poder gravar. Na verdade, a gente não chamou porque tava precisando. A gente chamou porque a gente queria ter o prazer da tua presença conosco. Caraca, hein, mano. Tô emocionado, aí, velho. Pega eu não, essa, eu não hein? Chamo nossa. Ninguém por precisar. Eu chamo porque eu quero que a pessoa esteja conosco. Então, mas você esteve lá também, porque agora, a gente hein? Queria que você estivesse lá. Mentira, por isso você nunca me voltou. Levou porque tu queria a baioneta lá e achou que ela não ia se não fosse. Não, de forma alguma. De forma alguma, isso é verdade, verdade. Chupa aí, chupa então... aí. Não, cara. Ô, mas fala pra você, mano. Vocês dois tretando da audiência, hein, velho. Você tem que estar lá de novo. Inclusive, estamos preparando pauta pra vocês e aí mais machines aparecerem lá, velho. Só vai demorar uns 200 anos, que é o tempo que a gente tá levando pra fazer cada pauta. Mas vai. Mas vai não, como né? Demorou a primeira vez, também vai demorar a segunda. O que importa é que vai, né? Vai ter. Então beleza, vai, rapaziada. Forte abraço aí. Abraço, até mais. Bom, abraço. Falou, show. Abraço. Eu já vi, mas eu não lembro o nome disso, né? Provavelmente era brincadeira país, de menina. Então quem que chamou o Blue aqui, velho? A gente tá falando com a Blue. Então, se você não for mulher, não se manifeste. Ah, se eu tu não tem eu... uma vagina. Aí complicou, então. Certo, pessoal. Ai, que emoção. Agora eu vou falar aquela frase que eu sempre quis falar. Ai, meu Deus, que emoção, que emoção. Então, pessoal, vamos pro cast! Rapaz, eu não sei, né? A Blue Ganzaroli, velho, é igualzinho ao Team Blue, só com a voz enjoada, velho. Até as coisas que ela fala são as mesmas, velho. Nem isso ela muda. É uma gêmea? É, tipo, ver. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Blue Ganzaroli. Nossa, é igualzinho, velho. Nossa senhora. Então vamos lá. Bom, gente, vocês podem me escutar aí no Cash of Tretas, no Freecast, no MachineCast, tudo em machinecast.com.br. Foi um prazer conhecer vocês. Tu tá viajando, tu tá no MachineCast. Eu sei. Você não deixa nem eu terminar, cara. Seu mal é esse. Ai, ai, ai. Para vai com o ansioso, mano. Caralho, véi. Tomou remédio não, filho? É. Tloxa. E quem quer saber a referência ao Tloxa, Blue, qual é o episódio? Não saiu ainda. Não saiu ainda? Pô, nenhum episódio sai, cara. O que, é que você tá fazendo, mano? Bom, vamos lá. Esse MachineCast foi um oferecimento Cherry Play Store, sua solução em cartões pré-pagos e jogos digitais. Nós do MachineCast, juntamente com os nossos parceiros Old School Gamer e Desert Studio, desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.